Opa, que legal! Tá começando a edição aqui do Estádio 97, o sempre quente Estádio 97, né? Em nome de McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada quarta-feira. É dia do clássico, dos clássicos Big Mac. E amanhã, cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Em nome também de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Ah, tarde. Salve, salve. Lanús. Boa, Domênico! Vieira, o Grêmio. Canta aí, Vieira. O Grêmio é Brasil hoje, Vieira. É isso, Domênico? Não, o hino do Grêmio. Eu não tenho o hino do Lanús. Ah, eu tenho. Você tem? Põe o hino do Brasil, tá bom. Até a pé nós iremos. Vai, Vieira, canta com vontade. Para o que der e vier. Canta que nem homem. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Você tá aí com a fralda cheia, viu, Vieira? Vou falar um negócio pra você, viu, Marcão? Ó, o Vieira veio de fralda, gente. Tá cheio, chegou a Páscoa, mas não chegou 9:30 ainda, velho. Eu vou te falar um negócio. Que nervoso, bicho. Pelo amor de Deus. É, mas às vezes não compensa ficar nervoso, viu, Vieira? Hino do Lanús agora. Vamos ao hino do Lanús. Cadê o hino do Lanús? Não tem hino do Lanús? Tem. Ó, parece a abertura do Bolinha, pô, isso aí. Começando o Clube do Bola. Não pode ganhar. Nossa senhora. Não pode ganhar Libertadores, hein, Domênico? Sai, sai, Enzis, hino, saiam, saiam, saiam, hino, saiam. Ô, seu Bento. Foi tudo pra lá. Tudo bem, seu Bento? Eu acho que já deu pra falar do Grêmio também. Acabou. Você ia passar o time? Domênico, qual é o time? Absurdo. É absurdo. Cara, eu não sei. É a primeira vez num programa de grande audiência. Maior audiência de São Paulo. Que o hino do Grêmio é executado. Ah, então, porque quando eu passo lá na Rádio Guaíba, como é que eu chamo as rádios lá? Rádio Gaúcha, sei lá. Só que você ouviu que nas rádios por aí tocou o hino do Lanús, por exemplo. Porto Alegre é do tamanho de Guarulhos, Domênico. De Guarulhos, é? É do tamanho de Guarulhos. Mas Copenhague também, eu já falei. Você entendeu? Isso, é do tamanho de Guarulhos. Guarulhos é maior um pouco, hein? Não, Guarulhos é maior que Porto Alegre. Pô, bem maior. Tá de brincadeira. População. Entendeu? Ah. A população pode ser mesmo. Mas aí a gente fala de... Quantos remédios você tomou hoje, Grêmio? Olha, eu vou falar um negócio, viu, Mota? Via supositório? Abre o microfone do mano, abre. Aqueles o remédios de passiflora, mano, aquilo ali tá já mano. Funciona, viu, velho? Aqueles negócios de passe tudo bem? Fora, viu, mano? Isso aí é bobagem. Isso aí mano? Não funciona, viu? Isso aí, ó, é bobagem. É placebo, isso aí. É placebo, isso aí. Me passe surpreende fora. Muito. Me surpreende esses negócios muito de maracujina. Uma pessoa como o Domênico Gato, hein? Eu, o que é, mano? Por que eu... O Domênico que Gato, velho. Domênico Gato, colocando o hino do Grêmio. Isso é um baita puxa-saco. Eu coloquei. O Grêmio é Brasil pra torcedores do Grêmio. Mas eu não falei. Brincadeira. Eu não falei nada disso. Eu coloquei o hino. O Grêmio é Brasil. Eu não gritei nada. Você tá ouvindo coisa. Gritou sim. Você tá ouvindo. Você tem que assistir aquele canal ID, sabe? ID. É. Que é de paranormal, tá? Ontem assisti um programa bacana. Não, aquela é de crimes. Não, mas tem. Ontem passa. Ah, é? Assiste lá. É 11 horas. Paranormal. É uma atividade para investigação paranormal. É legal aquilo lá. Dá medo. O mano deve estar ouvindo vozes, cara. Quando que eu falei que Grêmio é Brasil? Tá fazendo um programa de bombacha. Coisa tá de brincadeira. Coloquei o hino do Lanús também. Eu aqui. Quero que o Grêmio ganhe, porque eu preciso do G9 pra estar na Liberta do ano que vem, entendeu? Ah, entendi. Já que estamos falando sobre isso. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia, Bento. Porque o negócio é o seguinte, quando é o Corinthians, é o bem contra o mal, é bibibi. Agora colocar a hino do Grêmio. Você tá de brincadeira, Domênico Gato. Eu esperava um pouco mais de parcialidade da sua parte. Mas aí, mano, você também tá torcendo pro Grêmio, mano. Pera só, Boguinho. Aliás, aí é que eu fui um cara imparcial, RG. Não, mas você tem que ser parcial. Ele quer que você seja parcial. Ah, não, mas eu não sou. Parcial. Tem que ser parcial. Mas eu não sou parcial, sou eu. Lembra? Lembra agora do Darley batendo no jogador de vocês? Lembra? É, lembra disso aí? Lembra que eles eliminaram aqui por um gol aqui no Parque Antártico? A minha memória mais recente foi que nós ganhamos de 2012 a Copa do Brasil do Grêmio. É isso que me lembro. Isso eu me lembro bem. Aí você tá com pena, é isso? Ah, que pena, Cátio. Vamos lá. Vamos, fala do São Paulo, já que São Paulo pode. Ô, seu Bento. Vamos lá. Tio Tricolores aqui. Hoje os 20 torcedores. Sorteia na rádio aí pra galera aí. Ô, Bento, desculpa te interromper. Sorteia na rádio aí, faz aí torcida Estádio 97 pra conversar com a diretoria de São Paulo aí. Ah, não. E qual o problema? Quem sabe? Qual o problema, mano? Pra janeiro, mas ó, hoje estiveram lá os 20 torcedores, ficaram cerca de uma hora e meia lá. Sim. E assim, eles listaram aqui. Deitado, hein? É, são 5 pontos, né? Importantes. Pautas, que eles querem, as pautas. Vamos lá. Eles mandaram. Isso, Bento. Que manutenção dos principais jogadores do elenco atuar. Nossa, é incrível, hein? Sidão. Porra. Eu pensei Jusilém, que era manutenção da piscina, velho. Hernanes, Cueva, Rodrigo Caio, Arboleda, Prato, Petrus, Brenner, Marcos Guilherme e Militão. Sim. Aí, ó, transparência das contas e informações sobre a atual situação financeira do clube. Passa amanhã. Utilização do novo estatuto de forma correta e não na nomeação de amigos para os cargos. Marketing forte e um plano de sócios torcedores que funcione para lotar ainda mais o estádio no próximo ano. Sim. E por último, manutenção dos preços populares de ingressos. Você é isso aí. Sim. Você que fez a ata, Marcão? Mas você influenciou em qual ano? Olha o que o São Paulo virou, hein? Mas, ô Domênico, do ponto de vista aí, veja bem, tudo que foi colocado nisso aí, eu não tive acesso às documentações, etc e tal, mas tudo isso que foi colocado na... Tudo isso que foi colocado em pauta, isso tudo é válido, tá certo? Isso é o quê? É uma síntese de tudo que qualquer torcedor fala o ano inteiro, né? Sim. Ou seja, abertura, prestação transparente de contas, prática do estatuto, tudo isso tá ok. Profissionalização. Quanto a isso, né? Tudo tá ok. O que eu me pego é o seguinte: tudo que eles pediram aí é coisa que todo mundo pede aqui. Eu, Marcão, Mota. Sim. Qualquer um pede, né? É consenso. Essa formiga aqui que tá atrás de um pedaço de doce no chão. Todo mundo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Manutenção dos melhores jogadores, óbvio, né? Transparência, óbvio, né? Contratação de melhores jogadores, óbvio. Cumprir estatuto, óbvio, sem dar cargo pra... Tudo isso é óbvio. Sim. Óbvio, ok. Ok, beleza, a torcida vai lá, os 20 que se escolheram vão lá, beleza, e leva. Tá certo. O problema é que, na minha opinião, isso, na verdade, é só um grande teatro por parte da direção do São Paulo pra dizer que recebeu os caras. Também acho, não vou escutar nada. Você entendeu? Os caras... Ah, tá bom, vocês já falaram, beleza. Agora tá bom, valeu, passa amanhã aí, beleza. Agora volta pro seu... É, pra não dizer que não recebeu, beleza. Dá o calabouço, dá o calabouço. Porque é óbvio que a direção do clube, ela chega legal, mas eles vão continuar administrando do jeito que eles querem administrar. Lógico. O modus operandi não vai mudar, porque foi recebido pela diretoria. Isso aí, então, que eu digo, é mais uma vez um teatro... Na qual eu digo que até as pessoas que vão lá participam de um teatro sem perceberem que estão no teatro. Uhum. Recebem essas pessoas lá para dar suas sugestões, que eu entendo válidas, eu entendo. Sim, até claro. São válidas, tá certo? Todo mundo, todo torcedor de São Paulo quer isso, só que eles não entendem que eles estão participando de um teatro e que de jeito nenhum vão dar atenção para os torcedores. O cara sai de lá achando, ah, que legal, receberam a gente. Fechou a porta, Natal, Ano Novo, um abraço. Continua lá o conselheiro lá, remunerado. Continuam burlando lá... Estatuto. E dane-se, o São Paulo, meu amigo, é um trem de, na ladeira. A deriva. É brincadeira. A deriva, né? É. E hoje saiu também, né, que o São Paulo e o Corinthians podem fazer uma negociação entre Luca... Pai, né, do céu. Né? Júnior Tavares. Com preço já estipulado, né, o Motinho? O Luca viria com valor de 3 milhões e o Júnior Tavares com valor de euros. Milhões. Falaram de reais, mas achei muito baixo, hein? Não, é reais, euros, né? Acho que é reais. O negócio é o seguinte: 3 milhões de reais só o Luca vale? Porra, o Luca, tudo ele isso? Poderia já estar até terminando o contrato. Isso. Peraí, tudo isso, vírgula. O Luca foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Eita, dá uma segurada. Como não? Aí. Como não? Se jogador fecha, jogador de time pequeno até agora. De segunda divisão, né? Caiu. O Luca mesmo num time limitado como a Ponte Preta, ele fez 12 gols no campeonato, bacana. Não, individualmente. Quem foi artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro aí? Me fala aí, já que seu time é de Série A, me fala quem foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo e quantos gols fez. Não, nossa, mas o Luca, jorrada que você tomou agora. O Luca individualmente. Que jorrada, bem, pega o Sobre, o Moto e o meu irmão aí. Põe os três no mesmo balaio aí. Não, mas tô falando que eu tenho que apostar na base ano que vem, mano. Aposta na base. O negócio é o seguinte. A prioridade, isso é informação, a prioridade do Júnior Tavares, se for sair de São Paulo, é exterior. É, lógico que é. O Ajax tinha feito uma proposta. Uma sondagem, se eu não me engano, do Zenit. Veio uma sondagem do Zenit. Foi o que queria levar o Rodrigo Caio também, né? Exatamente. Então já veio uma sondagem do Zenit em torno do Júnior Tavares. O Carille vê com muito bons olhos a ida do Júnior Tavares. E o São Paulo vê com bons olhos a ida do Luca. A questão é se isso atende os jogadores individualmente também. E outra, se você tem a possibilidade de fazer caixa vendendo o Júnior Tavares, aí não estou nem falando, se é para vender, se é para negociar, tem aí uma possibilidade de mercado externo para você fazer uma negociação e com certeza você conseguiria maior valor, principalmente se o jogador for preservado, porque o Júnior Tavares... Olha, ouve o que eu estou dizendo, o Corinthians nos últimos anos, ele vem dando uma goleada no São Paulo em termos de escolher jogador. Se fizer essa troca, eu não tenho dúvida que o Corinthians vai se sair melhor do que o São Paulo. Mesmo porque o Júnior Tavares é bom jogador, tecnicamente, né, Sombra? O Carille tem olho clínico, ele gosta do Júnior Tavares, que é o Júnior Tavares pro lugar do Arana. Vão engolir o Júnior Tavares jogando muito no Corinthians depois. O Júnior Tavares tem potencial. Tem, também tem acho. Tem potencial. Cara. Se fizer essa troca desse jeito, eu não tenho dúvida que o São Paulo vai se arrepender. Mas o Luca hoje... Se o Júnior Tavares chega no Corinthians sem o Arana, chega pra jogar. O Lucas, se vem pro São Paulo, não tem escalação garantida. É uma troca que eu vejo que não é equilibrada isso aí. Primeiro, eu não faria essa troca. Segundo, não é equilibrada. Você acha mesmo, Sombra? Teve... De verdade? Ele tem 21 anos, gente. É muito novo. Muito novo. Não, mas ele teve especulação ou o São Paulo teve alguma proposta firme por ele? Esse ano ele quase vendeu, cara. Ele já vendeu pro Ajax. Se não me engano, sondaram o agente do Júnior Tavares. Clube do exterior. Não, ano passado teve o Ajax que queria. Também não, foi esse ano. Mas o Sombra. Então é um jogador novo. Viu, mano? Se você coloca ele dentro de um contexto melhor do São Paulo, pode crescer. Eu acho o Luca muito mais jogador do que o Marcos Guilherme, por exemplo. Mas por que o Corinthians não quer ficar com o Luca, mano? Ô, Mota, já pintou primeiro um desgaste. O Luca é um jogador aí que quando ele chegou no Corinthians, ele começou a jogar bem. Na renovação de contrato, o empresário forçou uma barra, pediu um absurdo e isso gerou um desgaste porque vazou para a torcida e a torcida começou a pegar no pé. Existe a expectativa também, o Corinthians ele quer fazer um negócio com o Luca, mas seria de venda. Se pintar uma proposta para o Luca aí no final do ano, como pintou no meio do ano e ele só não saiu porque a janela acabou fechando, ele ia para o futebol francês, se houver uma nova investida, possivelmente o Corinthians vai vender o jogador. Agora com relação aí a essa troca aí com o São Paulo pelo Júnior Tavares, me desculpa, cara, mas proporcionalmente falando, um atacante ele vale muito mais do que um lateral, porque a gente não tá falando aqui do Roberto Carlos. O Júnior Tavares é um bom jogador, Só que diante do que foi apresentado no Campeonato Brasileiro, o Júnior Tavares durante um tempo ficou no banco, o Júnior Tavares foi um cara que se perdeu na noite de São Paulo e a torcida pegou no pé. Então, em determinados momentos aí, o Júnior Tavares ele não tava com esse negócio, tá lá em cima aí, em termos de expectativa e tudo mais. Tanto que ele perdeu a posição e improvisaram jogadores na lateral esquerda que nem eram laterais. Então eu não vejo essa bola toda. O Júnior Tavares, repito, é bom jogador? Sim. Mas tá longe de ser o Roberto Carlos. Ele tá de ser um Lã. Mas ele é novo, então, né, mano? Pode mas a questão mais. Não é essa, Mota, a questão não é essa. Os dois iriam por empréstimo. E eu acho absurdo, por exemplo, o Luca, em termos de valorização hoje dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele tá muito à frente do que o Júnior Tavares. O Luca jogando na Ponte Preta marcou 12 gols. O artilheiro do São Paulo no ano, se bobear, não tem isso. O Lucas Prato. Eu vejo o Luca hoje com potencial muito maior em termos aí de retorno, não retorno financeiro, mas em termos de entrega, em termos de ganho técnico dentro de campo, do que o Júnior Tavares. Concordo com o Sombra, ele jogaria no Corinthians hoje como titular? Jogaria, porque o Moisés, quem tiver dois pés, é capaz de já disputar a posição com ele e ganhar. Dá pra jogar. Mas né? Hoje, em termos de expectativa, de retorno, de ganho técnico, eu acho que o Luca tá muito à frente. Essa proposta seria muito mais benéfica para o São Paulo do que para o Corinthians. Ainda mais o Júnior Tavares, numa hipótese de compra em definitivo, custar, sei lá, 5 milhões de euros contra 3. Na tabela FIP, se a gente tivesse que fazer aqui uma avaliação de jogadores, o Luca deveria... O Luca deveria valer muito mais do que o Júnior Tavares. Entrando, carro usado. Tá de brincadeira, o Júnior Tavares é novinho, é zero. O Júnior Tavares, além de ser usado, tá lá batido na porta, o capô não é original. Não é assim, não. Tá quebrado, só de brincadeira. Jogou no Cruzeiro, afundou. Aonde, jogou filhão? No Corinthians, não deu nada. Só uma correção, mano. Só uma correção em cima do que você falou. Não teve improviso na lateral esquerda do São Paulo, não. Não. O Júnior Tavares, ele saiu pra entrar o Edmar. Teve improviso, foi na lateral mas direita. No, mas não se colocaram lá, né? Se informar melhor. Não, não, aí, pelo contrário. Na lateral esquerda aí também colocaram alguém. O Bufarini jogou de lateral esquerdo nesse ano, ou trouxa? Não jogou? Ah, então cala a boca, trouxa. Mas ele é trouxa. Peraí, Domênico Gato. Domênico Gato. Você colocar um lateral direito. Você colocar um lateral direito na lateral esquerda é o quê? É improviso ou não é? Lateral direito na esquerda é improviso. Ué, então deu uma jorrada nesse maneiro. O Zeca não joga na lateral direito e joga na esquerda. O Zeca é ambidestro, é diferente. É ambidestro, é diferente. O Zeca, pra você que não sabe, ele começou a sua carreira. Ele é ambi-ruim. Mas por que esse nervosismo? Então, passar informação, não, não é nervosismo. É porque ele falou que eu devia me informar pra fazer o programa. Eu tô informando, inclusive, ele. O Zeca, filhão, se você não sabe, ele começou a carreira dele jogando de lateral direito. Ele foi jogar na esquerda depois. Inclusive, na própria Olimpíada, ele não foi improvisado na lateral direita, porque ele começou a carreira jogando ali. Ele é ambidestro, ele joga nas duas. Nossa, estão falando que agora, os valores são em euros, viu, Marcão? É, 5 milhões de euros pelo Júnior Tavares e 3 milhões de euros pelo Não Lucas. Faz sentido. Não faz sentido muito o valor alto, em real. Hein? Outra muito informação alto. É que o Cueva foi multado de fato. Aquilo não ficou só na questão da palavra. Sim. Ele foi multado. Ainda, precisa ver quando que vai ser descontado esse dinheiro. É. Mas foi multado de fato. E outra coisa é que o São Paulo também tem interesse no Wellington Silva, atacante do Fluminense. Bom jogador, hein? Bom. Tem interesse. Só que é um jogador caro, então é uma negociação também complicada. E ontem também surgiu a informação de que o São Paulo também estaria sondando a situação do Vargas, ex-jogador do Grêmio. Esse é bom, hein? Esse joga muito, hein? Esse é bom. Esse joga muita bola, né? Bom jogador. Ô, Sombra, um outro jogador que o São Paulo tá atrás, você pode até cotar aí depois aí com o Zé Fontinha aí, você pode buscar informação. Zé Fontinha. É, o Zeca. O Dorival teria ligado pro Zeca também, ele tá tentando costurar um acordo aí, tentando furar o olho do porco, hein? E o Corinthians também supervisiona a situação, aí o Corinthians tá de olho aberto aí, mas o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro, RG. O Corinthians tá querendo tudo na base da permuta, mano, mas o Dorival, pelo fato, o Corinthians ele tá só olhando ali, sabe? Aquele negócio assim, aquele supervisor da loja, RG, o gerentão, que ele olha só de canto de olho, assim, o Corinthians tá com aquele olhar 43 aquele, na jogada. Aquele lá do Braz, né? Ele fica na porta só olhando, né? O Corinthians tá só ali, de canto de zóio ali, ó, o Corinthians tá só de canto de zóio, assim, olhando ali pra ver o que vai pintar, o que não vai. O Palmeiras já mostrou interesse, é público o interesse do Palmeiras. Você chegou a dizer, mano, que vai acontecer. Você chegou a dizer que o Zeca joga nas duas, né, mano? Joga. Ele joga na lateral direita e esquerda, mas ele é mais lateral esquerdo, né, mano? No Santos ele jogou assim, Vieira, mas na Olimpíada, por exemplo, ele foi titular na lateral direita. Eu digo porque se o Júnior Tavares for embora, de repente o São Paulo continua com o lateral esquerdo, né? Seguinte. Sim. Tá certo. Esse é o estádio 97 na Energia 97. Ô, mano, vamos falar de McDonald's logo de cara? Vamos falar de McDonald's. Eu tenho fome, viu, rapaz? Nossa, essa hora, hein, Domênico? O pessoal saindo do trampo agora, 10 para 6, cara. Ó, rapaziada, se liguem, hein? McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. Quarta-feira é dia de Big Mac. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Por apenas R$8 você compra o Big Mac. Quer deixar ainda melhor, rapaziada? Peça juntamente com esse Big Mac top, que agora eu tenho certeza que tá escorrendo água da sua boca. Peça Mac fritas e bebida. Tudo isso por apenas R$19,90. Um clássico desses não dá pra deixar passar. Fala a verdade, hein, rapaziada? Clássico do dia McDonald's. Hoje é dia do Big Mac. Boa, mano. Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Estela Barros Turismo. Em nome de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Em nome de Buscapé, quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Em nome também de Nissan. Meu amigo, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Em nome de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra, é gol. Vai que você pode, beba com moderação. Antes da próxima agremiação, deixa eu falar aqui de HDI Seguros. Meu amigo, eu vou falar com você. Que vai fazer, que vai renovar o seguro do seu carro. Na verdade, seu carro é valioso, não é mesmo? Mas com certeza, o seu tempo, ele é muito mais valioso. Ainda mais porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou, né? Que você conseguiu comprar o seu carro com o seu tempo. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Porque em caso de batida, É só passar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto, amigão? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor, seu Bento. Corinthians. Coringão. Vamos lá, o Corinthians. Vamos lá, Bento. Então, é nóis. Como você falou aí no Corinthians, fica só na, tá só de olho. Né? E, só de butuca. Só de butuca. E hoje o Jô deu uma entrevista, né? Comentou aí que talvez o Tardelli tenha interesse em jogar no Corinthians. O problema é a grana que o Tardelli ganha lá. A gente sabe, como você mesmo disse, o Corinthians não tá com essa bala toda, tá com essa moral toda, mas o Tardelli sim manifestou interesse de jogar no Corinthians, até pela amizade entre os dois aí, que já vem desde moleque. É possível ou não? Eu acho que sim, Bento. É mesmo? Não em termos de equiparar o salário aí do Tardelli com o que ele ganha na China, mas vai vendo a situação. O São Paulo, ele viabilizou a vinda de um jogador que estava atuando no mercado chinês, que foi o Hernanes, e a gente não precisa falar a importância que ele teve esse ano dentro do time de São Paulo. Paga um pau, São Paulo gastou aí um percentual para pagar o salário do maluco, mas boa parte quem continuou pagando foi o clube chinês. O Jadson, quando ele voltou para o Corinthians também, Bento, no começo do ano aí também, foi um jogador que abriu mão de boa parte do que ele ganhava lá, inclusive de boa parte do que ele teria para receber ainda no clube chinês para poder retornar ao Corinthians. Então, se o Tardelli ele tem esse desejo mesmo, se ele quer jogar, inclusive, volto a falar aqui, já falei há algumas semanas aí e repito, o Tardelli é o jogador que o Andrés quer vem atuar no Corinthians com a camisa 9 ano que vem. Ele e o Jô brigariam ali por uma posição. E eu acho que os dois jogariam até juntos. O Tardelli pode jogar mais aberto, como ele jogou assim no Atlético Mineiro também. Então, querendo ou não, se o Jô numa dessa vai embora, o Tardelli seria um substituto à altura. Se o Jô permanece, jogariam juntos ali brincando. Então, eu vejo de maneira positiva assim. Se o Andrés entrar na jogada, já que o Andrés possivelmente será o próximo presidente do Corinthians, e ao lado dele, repito, o braço direito do Andrés ali vai ser o Ronaldo. O Ronaldo vai estar ali encabeçando uma série de projetos. Vai ser o leilão do Parque São Jorge, mano, do Itaquerão lá. Como assim, leilão? O Palmeiras tem um leilão, tem a leilona lá. O Ronaldo leiloca, leiloca. Vai ser o leilão do Corinthians, né? Ele tá mais pra leitão, viu, RG? Mas é um negócio verdade. Mas tem, o Ronaldo... Tem grana, hein, influência, hein? Tem. O Ronaldo é aquele cara, RG, que onde ele encosta vira ouro, irmão. O Ronaldo é aquele cara que ele abre portas, né? Tem grana. Não, mas é verdade. Tem grana, é verdade. Influência pra caramba. O Ronaldo não vai meter dinheiro dele lá. Não, mas é isso, Domênico. Ele não precisa colocar dinheiro. Domênico, o cara como o Ronaldo, ele não precisa colocar dinheiro. Não, mas vocês estão comparando uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O RG comparou. Eu não falei nada. O RG tá muito louco, velho. O Domênico tá levando tudo a ferro e fogo. Não, não tô levando. Vocês compararam aí como não compararam? Falou que o Ronaldo seria o leilão do Corinthians? Mas eu brinquei. Não, sei, mas você brincou. Não tem nada a ver. Mas eu tô falando que não tem nada a ver, só isso. O Ronaldo, ele não precisaria colocar dinheiro próprio dentro do Corinthians, mas ele já fez isso naquela época da construção do CT. Mas hoje ele não precisaria fazer isso. Hoje o Ronaldo, só com o nome dele, com a presença dele ali, ele agrega, ele traz. Quem não quer tá ao lado do Ronaldo num projeto? Enfim. E o Ronaldo é muito grato ao Corinthians, RG, porque todo mundo sabe que o auge da carreira do Ronaldo foi no Corinthians, quando o Corinthians recuperou ele. Foi o auge da carreira, mas é fato, gente, é fato. O Ronaldo era um cara desacreditado, o Ronaldo era um cara que estava de forma negativa nos jornais ali, depois daquele episódio lá com os rapazes ali no motel. Então, rapazes. Ele tava... não era as moças, traveco. Moças não, com tromba. Andréia. O Corinthians falou, Ronaldo, vem aí. Falou, vem aí, Ronaldo, vamos recuperar você. E ele sabe, o auge dele na carreira foi no Corinthians. Foi campeão, pá. Foi a Copa do Brasil, ganhou o Paulista. Não comenta essa injustiça. Fala, Marcão. Não, mas... O Corinthians trouxe realmente o Ronaldo pra se recuperar aqui, porque, mano, tem um histórico de Dinei já beijar homem também, né? Zampeta, Sheik. Nossa, que deitado. Eu não entendi o argumento do cidadão, sendo que ele e a própria torcida também curtem a ideia. Então, Nossa senhora, que jogador prova. Foi pego beijando. O senhor prove isso aí. O Ronaldo é o cara. Estará ao lado do Andrés ano que vem aí, junto com o projeto aí, o Rosenberg também possivelmente voltará. E eu acho, Domênico, que... Claro, não tô cravando aqui que o Tardelli vestirá a camisa do Corinthians ano que vem. Mas se existe interesse por parte do Andrés, o próprio Jô disse que o Tardelli também quer, eu acho que é viável. A questão aí de fazer uma proposta lá pro clube chinês, uma dessas, o Tardelli aí amplia o contrato dele lá na China, fala, ó, eu prorrogo por mais um ano, mas me empresta pro Brasil. Pode ser, cara. Eu acho viável. E não é a primeira vez que o Corinthians já vai atrás do Diego Tardelli. Já não é a primeira vez. Então, se vier, será bem-vindo. Agora, com relação ao que a gente estava falando do Júnior Tavares, já comentei aí para quem não ouviu, eu vou ser breve agora. Eu acho que nessa troca entre Luke e Júnior Tavares, eu não vejo com bons olhos, não, cara. Eu acho que hoje o Reinaldo, se tivesse que apostar, se o Corinthians contrata hoje o jogador de São Paulo aí para atuar na lateral esquerda... Legal, bom, mano. Tá bom? Legal. É nóis. Estádio 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também de clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira, mais conhecido como hoje, é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite, hein? Vamos agora ao... Santos. RG, beleza? Beleza, seu Bento. Vamos lá, hoje o Lucasinha passou de manhã lá, umas 9h30, já de bermuda, já passou lá e falou, ó... Tô fora. Se vê por aí. Foi ver o armário? É, foi limpar o armário, tirar os perfumes lá, o santo, né, o santinho. Gelzinho, negócio de descolorir o cabelo, né? Pegar a chuteira. Não pode esquecer nada, viu, seu Bento? Não, não, senão depois a faxina passa e passou despercebido aqui, Elvis. Né, na manchete do Tricolor, mas o Vitor Ferraz tá indo pro São Paulo. Vitor Ferraz. É, o lateral direito. Tá... Pô, tá desmontando mesmo assim o Santos? É o Daniel Guedes, vamos dar uma moral pro Daniel Guedes. Ele que faz, hein? Tá aprovado o Daniel Guedes lá na Vila, fez umas boas partidas esse ano. Sim. E o Santos não vai impedir aí do acerto do Vitor Ferraz com o Tricolor. Ah, tá acontecendo, né, RG? Não, acredito que não. O último apaga a luz, hein? Não tem esse esquema. O time continua, os jogadores saem, uns saem, outros chegam. Isso é normal e natural. E o Vitor Ferraz tem um salário meio alto. Mas também. Mas quem chegou aí, Gê? Hã? Quem vai chegar? Vai chegar. Tem contratações, tem uma safra... Porque o Santos disputa Libertadores. Tem uma safra de molecada para subir, né? Então, mas disputar a Liberta com molecada é embaçado, RG? Já ganhamos uma, né? Ah, mas com moleques consagrados, né? É o Neymar, né? Mas já não era tão moleque, né? É, sim, dá pra comparar. Mas acabando de subir e jogar liberta, é embaçado, gente, hein? Mas gente, é assim. É o que tem, né? O Santos deve estar... Só se passa por um problema financeiro aí difícil, né? O Santos deve estar monitorando outros jogadores e, claro, dentro das suas condições, porque não está nadando em dinheiro, todo mundo sabe disso. Então, e temos um outro problema que é muito mais sério que isso. Que é a continuidade ou não de um presidente. Então, quanto não decidir isso daí, claro, também é complica. Então você tem tudo isso, né, para resolver. Infelizmente, é assim que se faz. É política em clube no Brasil. Quer dizer, você fica aí à mercê de começar um ano, tendo que já estar todo organizado, todo preparado para competições importantes, mas você fica preso a isso. Você não sabe, fecha com que técnico? Continua com que técnico? Vende jogador, contrata qual jogador? Então você cai no mundo da especulação. Infelizmente tem que se adaptar e se adequar a isso. Pra quem não tem dinheiro é assim que funciona. Boa. Tá certo. Você tem meu fim, RG? Oi? O que é isso? Não entendi. Não, você tem meu fim? Que você teme, mano, o fim? Que é isso? Tá louco. Não entendi. Não, é verdade, RG. Você tá teme descrente, o fim do Santos, é isso que ele quiser. Pelo amor de Deus. Oh, meu time não começou em 90. Ah, nossa! Meu time é de 1910. Meu time é de 1910. Mas só ganhou título importante em 1900. Isso que o RG disse. Para, não fala bobagem. Ele sempre foi o maior campeão paulista. Mas é verdade. O maior campeão paulista. Se não fosse o Pelé na vida do Santos, RG, vocês seriam rival do Jabaquara até hoje. Meu time nunca precisou de jogadores. Gaguejou, perdeu. Não perdi, não. Meu time nunca precisou de jogadores terceirizados para ser reconhecido internacional. Porrada no Domênico, hein? Nossa senhora, Você tá idolatrando o Ronaldo aí, é pro senhor mesmo. Eu tô mentindo aqui? Não tá mentindo nada. Toma, mano. É isso aí, chupa. Se defende aí, tenta se defender. Eu me defendo. Joga pro jogo. Ele quis te atacar, por exemplo, ele quis deixar nas entrelinhas aqui uma porrada na Parmalat. Muito pelo contrário, nosso time time já disputou Libertadores lá em 60, mano. Já era inconhecido. Vocês não. Ganhou. Vocês só ganharam em 90 algo. O RG tem razão. Endosso o que o RG falou. Você vê como você é mané. O Corinthians em 77, eu sou mané. Disputou a Libertadores. Ah? Você vê como você é mané. Quando que você disputou? Em 77, o Corinthians disputou a Libertadores. Você não sabe disso? É, você precisa se informar melhor. E chegou na final? Alguma coisa? Não, né? Saiu na primeira fase, né? Saiu na primeira. Passou vergonha, mano. Passou vergonha. Passou vergonha, cidadão. Passou vergonha, acabou de falar. Você acabou de falar que seu time participou na década de 60 da Libertadores. Sim, chegamos numa final. O Corinthians, não importa, ganhou? Não importa, não importa. Agora não importa. O vice é o primeiro dos últimos. O argumento, mano, é não importa. Não importa. Peraí, eu tô te perguntando, você ganhou o que? Muito mais conhecido que o time de vocês, você ganhou mano. O quê? Muito mais, muito aí, mais. Palmeiras. Opa, fala do time, isso. Lá, Domênico, hoje teve uma... Fala aí, o time hoje... que não tem problema de dinheiro. É, não tem mesmo. Hoje o Palmeiras... Hoje dois assuntos também não tem, 180 milhões da atenção aí no Palmeiras hoje. A primeira delas foi que o Gide foi embora. É, sendo dois anos vai jogar no Cruzeiro. É como eu falei aqui há um mês atrás, lembra? Quando, você vê que tem coisas que vêm ruim, mas tem umas coisas que são legais. Então o Egídio foi, ninguém mais vai ver ele lá na lateral. Oi, seu Egídio! Não vai ter mais. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. E o Roger chegou. Roger, treinador. Chegou antes, exato. Chegou antes do final do ano, como tinha que ter feito isso mesmo, pra olhar o elenco já. Falou que o Palmeiras sempre briga. Por que aquelas coisas de sempre que a gente sabe nas coletivas aí do Roger? Então, certo. Isso aí, Domênico. Hoje veio... Ele disse que 90% do elenco. Ele já tem o um elenco na cabeça lá. Já 90. Exato. Então, vamos ver quem são esses outros 10 aí, né? Faltam 10, hein? Falta 10. Vai ver alguns jogadores que estão voltando de empréstimo, porque uma porrada... Vai verificar. Muitos, né? Entendi. Muitos. Certo? A Palmeiras agora joga no... Vai ser domingo, né? Porque eles estão comentando 15. Aí, o senhor Bento, que vão talvez colocar alguns jogos que não valem mais no sábado. É verdade ou é mentira isso? Ficaram sabendo? Ah, mas é mais legal. É melhor. Geralmente, porque tem um jogo, por exemplo, Palmeiras e Atlético do Paraná. Não, mas aí vale. Ah, vale o segundo lugar no campeonato. Aí vale, Domênico. Vale o quê? Vale. Dinheiro? É, mas vale. Ser vice-campeão é melhor que ser quarto. Então põe lá, o Santos joga com quem? Havaí. É, aí já não pode, porque o Havaí luta pela pra cá não cair. Aí é uma luta, né? É, não dá. Então não dá. Tinha que ser tudo memorável. Mas deve ter algum jogo aí que não vale nada. Ah, tinha que ser tudo memorável. Vou pegar a tabela. Mas deve ter o último jogo. Tem gente que depende. Eu ouvi esse papo aí, não sei quem foi que falou, eu li em algum lugar. Deveria fechar todos no mesmo horário. Por exemplo, Botafogo e Cruzeiro. Aqui vale ainda a vaga Libertadores. Vasco e Ponte. Vale Libertadores. Santos e Havaí, para não cair o Havaí. São Paulo e Bahia. Vale Libertadores, pelo menos. Não, se Libertadores. Na pré. Se virar o G9, né, Domênico? G9, né? São Paulo e Bahia. 49 pontos os dois. Ué, mas então, tem disputa pré. Eu tava fazendo uma conta com então, mas se ganhar, vai 52. Não, 52 não. Junto com o Botafogo, Domênico. Mas se a Chapecoense, Domênico, não venceu o seu jogo. E o Grêmio perder, também não? Não. E o Grêmio tirar ponto do Atlético Mineiro, o São Paulo pode chegar no G9 sim, cara. Ah, mas G9? Mas vocês estão calculando que o Grêmio vai ganhar? O Atlético não pode ganhar. O Atlético não pode ganhar e a Ponte... Atlético e Chapecoense, Motinho. Mas, Domênico... São Paulo e Bahia, pra mim, não vale nada. Mas, Domênico... Não, acho que vale, Domênico. Vale sim. Vale pré, velho. Que pré? Ué, Mota, se vocês ganharem ou o Bahia ganhar, vão às 40... A 52. Então, é o oitavo colocado, é o Botafogo. Gente, mas se o Flamengo não passar... Mas aí é sim. Se. Mas vale. Se hoje o Grêmio perder, acabou, hein? Não. Não, aí fica o G8 se o Flamengo perder. O vice-campeonato tem três times disputando, velho. Palmeiras, Santos e Grêmio. Ah, não. O vice tudo bem, mas também não vale nada. Não. Vale dinheiro. Não, só. Vale grana. Pra vocês, talvez não faça importância nenhuma. Não tem importância. Não, legal. Tem pagar a conta da luz, caramba. Ó, por exemplo, esse jogo, esse não vale nada. Qual? E vocês não vão conseguir me provar. Atlético... Goianiense e Fluminense. Nada. Porque o Atlético caiu, Fluminense também não vai pra lugar nenhum. Aí já era. Se podia pôr. Aí já era. Ó, Chape e Curitiba, esse vale, né? Vale. Então acho que talvez tem um jogo aqui, esse não vale nada mesmo, viu? Esse Atlético, Goiás e Fluminense, amigo. Esse já é. Mas vale o Domênico, o jogo do Fluminense ele vale uma vaga na Copa Sul-Americana. Tem Sul-Americana também. Tem. Esse negócio, ou seja, vale tudo. Então não tem jeito, Tem que ser tudo no mesmo memorário. Bom, vamos dar sequência aqui no programa, mas antes da gente partir aqui, inclusive apresentar o Estranho no Ninho, Eu preciso falar para os senhores, porque é o seguinte, a Copa do Mundo está chegando, não é verdade? Sim. É, meu amigo, Estela Barros, vamos falar de Estela Barros, porque nesta sexta, 1 da tarde, vai acontecer o sorteio das chaves da Copa do Mundo, vocês sabiam? Sim, que é sexta agora? Sim. E todo mundo está ansioso para conhecer os adversários da seleção brasileira, né? Aliás, eu ouvi um papo aí, eu tava lendo, que todo grupo vai ter um europeu no mínimo. Todo grupo vai ter um europeu. Ah, é? É, então vamos ficar ligado, hein? E olha, por falar em Copa, você já consultou as condições da Estela Barros Turismo para ir para a Copa do Mundo? É, meu amigo, a Estela Barros tem várias opções de roteiros. Tem opção para quem quer um único jogo, até para quem quer assistir todos os jogos. Você quer ver um só ou todos? Estela Barros tem essa opção. Ligue agora mesmo na Estela Barros. Olha, tem um time agora inteiro de atendentes aguardando você. Meu amigo ouvinte do Estádio 97, ligue lá. 2166-2250. 2166-2250. E olha, o mais legal de viajar com a Estela Barros para a Copa do Mundo é que a Estela Barros tem 40 anos de experiência em Copas do Mundo. 40 anos, eu disse. 40! Boa. E a Estela vai te hospedar nas duas principais cidades sede, ou seja, você vai ficar em Moscou ou em São Petersburgo, que são essas cidades que são extremamente lindas, com atrações, assim, grandes atrações turísticas. São cidades maravilhosas. Quando chegar esses dias dos Jogos do Brasil, a Estela te leva em voo fretado até a cidade do jogo e te traz de volta no mesmo dia. Olha só, voo fretado, hein? E não precisa se preocupar com a língua, não, porque a Estela Barros tem guias brasileiros, tem guias russos falando em português. Ou seja, você não vai se sentir um órfão de jeito nenhum, né? E quando você não sabe falar a língua do país, você fica meio assim, olhando pra, né? Você fica com aquele zoião arregalado e não sabe nada, né? Então, olha, agite seus amigos, sua família. Ligue agora mesmo na Estela Barros, 2166-2250. 2166-2250. Ou acesse estelabarros.com.br. Sexta vai rolar o sorteio das chaves, hein? Todo mundo vai entrar no clima da Copa já. Boa. Então solicite hoje mesmo informações. 2166-2250. 2166-2250. 2166-2250. Ligue agora, você vai ser super bem atendido pelo time da Estela Barros. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa. Boa. Estádio 97 na Energia 97. Deixa eu apresentar aqui o nosso estranho no ninho. É o Fernando Hideki Uehara, 35 anos, empresário da Vila Carrão. Torce pro São Paulo. Ah, ele foi o ganhador do segundo leilão do Estádio 97. Fez a doação de 550 quilos de feijão. É isso, Fernando. Então o senhor cometeu um grande erro. Eu cometi erro? Não é uma tremenda injustiça. Dificilmente eu erro, RG. Eu às vezes me equivoco, mas errar não é. Então o senhor se equivocou. E me equivoquei. Agora sim. O que aconteceu? Ele não errar, ele acertara. Ah, sensacional! Nota 10! Boa, velho. E aí, Fernando, tudo bem, Fernando? Tudo certo, boa tarde e noite aí, pessoal. Boa! Valeu, Fernando. Uma satisfação enorme aí estar participando do programa. Legal você estar aqui. Boa, velhinho. Realizando um sonho. Parabéns. Que legal. Ô, Fernando, e aí, cara, você concorda que você achou legal o negócio dos torcedores irem lá, fazerem lá as reivindicações? Ah, eu não acho certo, não. Acho uma palhaçada. É. Lugar de torcedor é na arquibancada. É torcer pro time, reclamar, mas não fazendo reunião com diretoria, querendo dar palpite. Tá no caminho errado. Tá indo pro caminho errado. Esse ano já foi muito errado, né? É. Então, pra consertar, já tá no... Tá indo pra... Tá seguindo a cartilha errada. Mas sabe qual é o problema, Fernando? O São Paulo esse ano fez um campeonato muito ruim, principalmente no primeiro semestre. O que que acontece, cara? Muitos torcedores, mano, ficavam falando assim, porque, pô, precisa rolar um protesto, precisa ter alguma coisa. São Paulo, como fez um campeonato de recuperação no segundo turno, muito bem, aliás, por sinal, esperavam que o São Paulo, que a torcida do São Paulo fizesse um protesto, ou uma reunião, ou o que quer que seja, quando o São Paulo se livrasse do rebaixamento. Então eu vejo muitos torcedores aqui criticando, cara, tipo, falando, porque torcedor tem que ficar na arquibancada, não é lugar de ir lá conversar com o diretor, não sei o quê. Cara, eu acho que é assim, mano, a torcida tem que entender o que ela quer, porque se os caras vão lá, tem parte da torcida que enche o saco e fala que não devia ir. Se você também não faz nada, você é omisso. Então, cara, eu acho que assim, a conversa, cara, o diálogo é a solução da paz mundial, cara. Entendeu, Vieira? Se você chegar, cara, se você chegar e conseguir dialogar, cara, você resolve, mano, 90% dos problemas do mundo, cara. Então, se é um negócio feito de forma respeitosa, onde todo mundo vai expor suas ideias e as suas colocações. Acho que não tem nada demais, cara. É, eu vejo muita gente falando, porque são 20 torcedores que não podem representar milhões. A torcida. Então, mas assim, cara, acho que todo mundo tem o direito de protestar, de fazer o seu protesto. Mas, o Marcão, talvez o que tenha deixado a galera indignada, ninguém é contra a conversa, ninguém é contra o diálogo. Então. Só que todo mundo reconhece que você, na condição de clube, com relação ao seu torcedor, você tem uma série de outros canais que você poderia abrir para viabilizar esse tipo de papo e de acerto. Agora, quando você dá voz direta ao torcedor, você vai entender o seguinte, lá na frente... Depois não vai reclamar e não vai questionar e não vai cobrar esse torcedor. E se abre precedente para não fechar nunca isso. Esse entendeu? Mesmo que você deu mas uma voz direta. Mas eu nem acho que tem que fechar, ô Vieira. Eu nem acho que tem que fechar, porque assim, cara, independente do canal de você usar para chegar num diretor e cobrar o que você acha, seja por internet, por carta, pessoalmente, eu acho que tem que ter, cara. Eu acho que tem que ter. Afinal de contas, a torcida faz parte do espetáculo. E se o cara paga lá seu plano de sócio-torcedor. Inclusive, numa dessas futuras reuniões, pode ser sugerido isso daí, cara, o voto aberto para sócio-torcedor. Nada impede, você entendeu? Eu acho que o princípio da coisa é o diálogo, velho. A partir do momento que você dialoga, você resolve seus problemas, cara. O São Paulo sempre foi um clube muito fechado com relação a isso. Eu acho que, ô Marcão, primeiro, eu acho, no fundo, como o Sombra falou no começo, não vai dar em nada nisso, porque eles fizeram um grande teatro, realmente eles nunca escutam não, o torcedor. Não, também acho que, efetivamente... Agora, os caras irem lá... Qual o problema, velho? Exatamente, eu não vejo o problema. Agora, se eles nunca vão aceitar uma sugestão do torcedor. Mano. A verdade é essa, entendeu? Eu tava vendo que acontece é o seguinte, é que quando houve aquela reunião lá, que teve a primeira reunião que teve com os jogadores, que foi o Raí participou. Teve gente de blog, sim, né, todo mundo. De São Paulo. Ali, quando eles soltaram depois, falaram o seguinte, gente... Vamos esperar o São Paulo acabar o ano. Quando chegar a 46 pontos, São Paulo estiver livre, nós vamos cobrar. E nós vamos fazer uma ação. A partir daquele momento, tudo mudou no São Paulo, realmente, no sentido de que a torcida apoiou demais, porque era um momento muito crítico para o São Paulo. Ali era o momento que a torcida, né? É que geralmente a gente vê nos outros anos, que é aquela história de abandona o time, não vai no jogo, não apoia. E foi diferente esse ano, né, Mota? Foi completamente diferente, que ninguém esperava. São Paulo começou a colocar no Morumbi, quando tava todos os jogos no Morumbi, 50 mil, 45 mil, 50 mil. Esse ano, São Paulo, nesse jogo, se o São Paulo conseguir chegar a 60 mil, vai bater o recorde de público no Morumbi. Né? E vai bater, né? Né? Então, essa história... E agora eles vêm falando assim, olha, o São Paulo se salvou, foi uma porcaria o primeiro semestre? Foi. Foi horrível? Foi. Lutamos para não cair? Lutamos. Mas o São Paulo deu uma virada, no sentido de que alcançou o objetivo, que era não cair depois. Esse era o nosso objetivo. Mas já que um segundo semestre foi tão bom, não era melhor deixar a bola rolar e não fazer esse tipo de reunião? Mas não, porque foi... Os assim, caras não esquecem. Exatamente. Eu via muito torcedor em rede social falando assim para mim. E aí, Marcão, agora que o São Paulo tá livre do rebaixamento, o que vai acontecer? Qual que é o tipo de protesto? Eu falei, então, o São Paulo ainda tá brigando por vaga na Libertadores, no caso, antes daqueles jogos lá que o São Paulo perdeu ponto em casa com a Chapecoense, enfim. Eu falei, quando esgotarem as chances de Libertadores, os caras vão, pelo que eu tava sabendo, fazer um protesto. Até então não sabia o que era. Mas agora, tipo, resolveram fazer, e eu vi até o Henrique, é o Baby, que é presidente da torcida independente, falando. A respeito do protesto. Muita gente estava esperando que a gente fosse lá para querer invadir CT. A gente não tem mais esse tipo de postura, mesmo porque a torcida independente ano que vem vai disputar carnaval. A torcida tá realmente, quem frequenta sabe, tá com uma postura diferente, você entendeu? Tipo, os caras estão com esse lance de parar mesmo, com esse negócio de briga, de treta aí. Tem que parar, porque, né, ele tá respondendo o processo, inclusive, pela invasão da última vez. Exatamente, né? mas é esse tipo de coisa. Mas antigamente os caras faziam e continuavam, mano. Os caras. Pra eles é um processo a mais, um a menos que tá rolando. Pra ele não tá nem aí. Mas a partir do momento que você muda a sua postura, isso aí é muito válido, ô Fernando. Porque assim, cara, o ser humano ele tem que evoluir, cara. Com os próprios erros que ele comete, ele tem que evoluir. Então eu não vejo nada demais, cara. A torcida é estranho porque é uma nova postura, né? Mas a diretoria vai evoluir? Não evolui? Não, mas é que tá. Mas a cobrança tem que ser feita. Você não pode esperar nada da diretoria. Não, mas a cobrança tem que ser feita. A partir do momento que eles não cumprem o papel que eles estão assumindo, ô Mota, você tem o direito de repente mudar a sua forma de protestar. Então, para resumir, esse protesto, essa conversa, essa reunião que tiveram hoje com os diretores do São Paulo, eu acho que nada mais é para cobrar um melhor desempenho do São Paulo em campo no ano que vem, e também um planejamento melhor no departamento de futebol aí para 2018. Vamos aguardar, vamos, né, Marcão? Aguardar os, então, os mas que nem, por exemplo, tem, tá rolando um papo aí que o Lugano vai se aposentar o ano que vem, né? É, se de repente ele já não se aposentou. Não aposentou, ano. Não? Não, então, mas aí é que tá. Vai ter o jogo de despedida dele sendo do São Paulo, mas ele tem a ideia de jogar de novo o ano que vem. Mas ele São Paulo tem um projeto. Ainda. São Paulo tem um Highlander projeto. Ele. Caramba. São Paulo tem um projeto pra ele que ele viraria um coordenador de futebol. Seria um cargo abaixo do, do Vinícius Pinotti no futebol do São Paulo. Então ele seria meio que um elo entre o Vinícius Pinotti na diretoria e os jogadores. Isso daí, cara, já e falta no São Paulo. Exatamente, mas você entendeu? Isso aí não é uma mudança de postura da diretoria, Mota? Eu também acho. Se acontecer realmente. É o que eu falo. A diretoria do o São Lugano, Paulo... O Lugano, mais do que ninguém, merece isso. Claro, com certeza. E outra, né, Mota? Já tá adaptado no Brasil aqui, com filho aqui, esposa acostumada com o país. Então, pra ele também é interessante. O Lugano, eu li uma reportagem aqui, falou que viu com bons olhos essa proposta. Vamos ver se de repente acontecer, cara. Já é uma prova de mudança de postura da diretoria. Com certeza. Eu acho que, pô, se começar... Porque esse ano aqui, eu concordo que, mano, 90% do que a diretoria fez foi errado. Mas assim, pro ano que vem, se de repente os caras mudarem já, começar com esse tipo de mudança, eu acho que vai ser válido, cara. Vamos esperar que isso seja aí. Melhor. E só pra registrar, Dodô, sim, o Guarani tem novo técnico, é o Fernando Diniz. Diniz vai meter Guarani. Um esquema ao Dax lá agora. Mais uma chance, né? Mais uma chance pra ele. Fumagalli tá lá ainda, Marcão? Oh, deve estar, né? Tá lá, o Eterno. Desde 1980, também. Nossa, né? O Highlander também. Fica à vontade, viu, Fernando? Participa aqui, obrigado. Conversa boa, com a gente aí, vamos bater um papo. Olha só, deixa eu dar um recado aqui. Ah, meus amigos, hoje eu vou falar de Buscapé. Agora eu vou falar de Buscapé, porque é o seguinte, hein? Final de ano chegou e com ele o tão esperado 13º, não é verdade? Boa! E é claro que a gente, quando tem uma graninha extra, a gente quer aproveitar essa grana, né? Claro. A gente quer aproveitar ao máximo, quer comparar aí os melhores preços, né? Quer comprar melhor, fazer cada real valer mais. Então, olha, faz assim, dá um busca no Buscapé. Boa. Porque o Buscapé, deixa eu explicar pra você o que significa o Buscapé. Muita gente não sabe, mas o que é Buscapé? Que Buscapé é o seguinte, é um site que junta em um só lugar todas as grandes lojas. Eu disse todas as grandes lojas pra você. Boa. Aí se compara lá milhares de ofertas com os melhores preços. Você vai achar sempre o melhor preço de tudo, sem precisar perder tempo lá de abrindo abinha de né, aquelas abas lá, não, janelinha não, de site. Não, abre um, chato. Procura um produto. Abre outro, vai procurar. Nossa. Aquele monte de aba lá. Não! Nossa. Meu amigo, não faça isso. Olha, só no Buscapé você vai encontrar tudo num site só. Boa. É rápido, é prático, é seguro, meu amigo. E no Buscapé tem de tudo, hein? Tem celular, tem TV, tem, por exemplo, eletrodomésticos, tem notebook, tem produtos de A a Z, viu? Acesse o buscapé.com.br ou baixe o aplicativo, ele é gratuito. Baixa agora mesmo e aproveita, você vai gostar, viu? Pode baixar aí, viu? Tá aí perto do celular aí? Então baixa agora mesmo. Olha, pra fazer o seu 13º valer mais, dá um busca no novo Buscapé. Acesse buscapé.com.br. Faz assim, ó, dá um busca. Estádio 97 na Energia 97, em nome da HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos aos ouvintes, a primeira ligação chegando agora, 32847097. Vamos lá, porque hoje é o seguinte, quem ligar aqui dizendo... Todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha aquele par de vouchers da Mac oferta do McDonald's, tá bom? Boa. Dizendo assim, RG, e meus amigos, eu quero meu Wi-Fi legal. Eu quero meu Wi-Fi legal. Só isso. Falou isso aí? Concorre na sexta-feira, daqui, depois de amanhã, mais conhecido como depois de amanhã, ao 4 Plus com 5 GB. Eita! Uma ativação, mais 3 meses grátis, hein? É, e lembrando que todo mundo concorre no final do programa a um boné do Estádio 97, uma camiseta também do Estádio 97. E é o seguinte, olha aí. Agora sim, ai, todo torcida mundo tem, olha, tá todo mundo atrás. Só tem aqui, Domênico Gato, só aqui. Só tem aqui, torcida, mano. Estádio 97, camarote único pra São Paulo. São Paulo e Bahia, domingão agora. No Morumbi, jogo é 5 da tarde, não é verdade? Despedida de Lugano, viu, Domênico? Né? Pode acabar os Lugano, jogo histórico. Vou explicar pra você. Ontem eu comecei a tentar comprar das 10 da noite até 1 da manhã. É mesmo, Marcão? Consegui. Tá embaçado. Hoje de manhã, das 10 da manhã a 1 da tarde, eu tentei comprar, não consegui também. Eu só, Fernando. É então, ninguém vai conseguir ir mais, não. Mas tá vai contar. Viu quem ligar aqui? Aqui, ó. Só aqui, ligou aqui, mas é o seguinte: a gente não vai falar, ó, você não vai falar a frase? Não. Você mesmo tem que chegar. chegar e falar assim, eu quero ir na torcida Estádio 97. Aí você vai no camarote único, que é sensacional, é maravilhoso, não é verdade? Comida e bebida na faixa, viu, Domênio? É, só pra adiantar pro pessoal. Mas lembra os senhores que é uma vaga por pessoa. Uma vaga só. É, não proibido levar acompanhante, porque é o seguinte, vaga única, camarote único. Entendeu? Uma vaga única. Entendeu? Participe então, 3284-7097. Vamos lá para as primeiras ligações? Simbora! Olha as turbaias. Que é isso? Eu tenho medo de não ter nenhum título mundial. Aí, nossa, Domingo. Você apertou o botão errado, Domingo. Nós temos que é isso, velho. Deitado, hein, Domingo. Ai, ai, ai. Mas não ganha nada aqui. Palmeiras me mata de rir e continua nosso freguês. Que freguês de quem? E a dona louco, esse mané aí. Não fala trouxa. Mané, não. Mané, mané. Mané é pesado. Cortei. Chega. Alô? É, eu deixei muito. Alô? Sou meio orgulho mesmo. É, perdi mesmo. E eu corto mesmo. Alô? Fala, ter cortado. Nem tinha que ter posto no ar. Quem fala? Marcel. Ô, Marcel, tudo bem com você, meu velho? Tudo jóia com você, Dodô. Bom, graças a Deus. Marcel do quê? Andrade Rodrigues. Andrade Rodrigues. Quantos anos você tem? Consegui, baralho! Truco! Quantos anos você tem, meu velho? Eu, 4.0. RG, olha se a vida começa aos 40, como dizem. Ah, dele vai começar e ele vai ficar cantando. Quem que gravou aquela música lá? Qual a música, RG? Ô, bye, Marcel! Ah, sensacional! Você foi! Muito boa essa música. Sensacional essa música. Oh, bye, Marcel. É isso aí. Você me pegou agora, hein? Eu vou lembrar. Ô, meu velho, que bairro você mora? Santo Amaro. Acho que é Eric Carmen, hein? Oh, é? Também. Santo Amaro. Isso. Deixa eu ver se eu tenho a música. Santo Amaro? É. É. Mas Santo Amaro. Ali é o Hotel Transamérica. Ah, Santo Amaro é grande, hein, velho? É grande. Certo, isso, do lado do Hotel Transamérica. Ah, tá. E o time? São Paulo. Aê! Boa, Marcelo. Você foi na reunião Deus lá fez o mundo, RG. Deus fez o mundo em 7 dias. Santo Amaro demorou 3 pra fazer. Santo Amaro, que é isso, mano? Até cercar tudo aquilo, hein, mano? É grande, hein? O lugar é grande, hein, velho? Você é louco. É isso aí. RG, me desculpa a minha sinceridade, mas o cara, quando conhece música, ele conhece Aí, vamos ver. Não, tá sendo desumilde. Não, não sou eu, mas eu sou mesmo. Eu matou? Sou, eu boto uma, aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui na frente. É, rapaz, Eric Carmen. Eric Carmen, já. Ó o cara, velho. Ó. Eric Carmen, All By Myself. Parabéns. Ah, mas você tocava naquele programa que você fazia de noite pras mulheres. Momento Love Song. Momentos do coração. Domingo, você traduziu essa música? Acho que eu traduzi essa música, eu não lembro. Fala de São Paulo, vamos voltar pro São Paulo. Ô, tricolor! Essa música aí, essa música que o espermatozoide entra no óvulo. Que isso, mano? Essa música é pra fazer gente. Essa música é gente que faz. Né? Ô, tricolor! Oi! O que você achou dessa especulação ainda? Porque a gente não sabe se é verdade ou não, né? Qual é? A troca do Luca pelo Júnior Tavares. Cara, será que vai rolar? Depois desse boato da mãe dele aí, do Júnior Tavares, será que rola? É, então... O que foi o boato da mãe? É que tem um boato aí que a mãe dele teria escrito no... Boato não, ela declarou, Motinha. É. Mas será que é ela mesmo, mano? Eu não sei. Deve ser. Tá vendo? Eu não sei se é, porque, pô, ela falou tão, né? Mas o que que ela falou? Ela falou que ela preferia morrer do que ver o Júnior Tavares jogar no Corinthians. Que isso? Ô, Motinha, não se esqueçam, gente. Vocês lembram da história que o Marcelo Moreno poderia acertar com o Palmeiras? Lembro. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram o que o pai do Marcelo Moreno falou? Que ele não queria colocar o jogador no Palmeiras porque ele tá procurando um clube grande? É fato. Isso aí ferra o cara, velho. Faz com que o jogador não vá pra lá. É fato. É, parente, muitas vezes só serve pra encher o saco, velho. Tinha que internar essa véia em algum lugar. Que é isso? Não, mas ela realmente não pode dar esse tipo de declaração. Não pode, né? É uma topeira, velho. É isso que ela é. Mas então, você, ô Marcelo, se fosse o Marcelo... Seria uma boa, cara, fazer a troca. Acho que o São Paulo ganhava. E ia sair ganhando. Mas eu não sei, né? O Luca tem quantos anos, ô mano? 26, 27, né? 26 ou 27. É, o Luca, né? O Luca ele é não novo, tem mais, hein? Do que 27, não. Ele é novo. Ah, mas é 27 então, anos. Mas então, o Júnior Tavares é uma diferença de 6 anos de idade, né, cara? O Júnior Tavares pode realmente ser um jogador mais promissor do que é hoje. E o São Paulo tem lucro na venda. Agora, você imagina. Você pega um jogador de 27 anos, no caso, vai, vamos dizer, que o Luca tenha 27 anos. Você traz, cara, você não tem depois um poder de revenda mais. É, pra como não tem? Você tá maluco? Tem jogador saindo com 28, 29 anos do Brasil. Ah, mas o Lucas até agora não vingou, velho. O Lucas até, é que nem eu falo, o Lucas até hoje jogou bola. Então a proposta pro Lucas do futebol francês no meio do ano. É, ele só não saiu porque... Eu vou pegar aqui os valores, mas foi algo em torno, acho que de 5 ou 6 milhões. Então, do ele Júnior... só não saiu porque fechou a janela, moto. Antes, no último, né? Dia ali foi quando eles tentaram fazer o negócio aí. Já deu tempo de enviar a documentação. Então, do Júnior Tavares, dizem que a proposta que o Ajax tinha feito era de 30 milhões. Então, tá de brincadeira, velho. Então, uma proposta... E pra um jogador de 21 anos, ainda que não vingou, hein, Mota? Você imagina... Tavares, dizem que a proposta que o Ajax tinha feito era de 30 milhões. Então, tá de brincadeira, velho. Então, uma proposta... E pra um jogador de 21 anos, ainda que não vingou, hein, Mota? Você imagina então, isso, mas, cara... Mas aí você recusa uma proposta de 30 milhões e vai negociar uma troca com... Não, porque naquela época, o que aconteceu? O Rogério Ceni falou que não podia perder ele como lateral, porque ele tava jogando bem naquela época. Não, mas agora, o RG tá falando agora. Não, mas você recusou lá uma proposta uma de 30 grana pra dessa. Mandar o Luca que vem por... E agora concorda, concorda em fazer uma... Não, mas é essa loucura que ninguém tá entendendo, né? É essa loucura toda aí. Loucura, bota números, bota os números que estão muito loucos, né? Que os caras estão falando. Não, mas o Marcel Pinotti aí, nosso querido ouvinte aí, falou que trocaria, cara. Eu trocaria. Ô Mota, mas o Luca não pode ajudar muito mais do que o Júnior Tavares vem fazendo? Então, ó, eu tenho... Mesmo sendo jovem, independente da idade, ele não tá jogando. Eu tô até falando assim, ó, eu não gostaria, mas, aquela história. Porque o São Paulo, o Dorival já falou que quer contar com a base. Quer prestigiar a base do São Paulo. Meu, São Paulo tem jogador lá, velho. Na minha opinião, cara, o que falta... E ele ia tirar o lugar de um jogador de São Paulo. O que falta pro Júnior Tavares se firmar, cara, é experiência, cara. O Júnior Tavares é aquele cara meio miolo mole ainda. Ele tem cabeça de vento. Miolo mole. Ele é estilo doidinho. Exatamente, mas que nem você pega o Dorival Júnior, cara, que é um treinador que ele tá acostumado a trabalhar com jogador que sobe pro profissional agora. Ele dá uma cortada de asa nos caras, entendeu? De repente, na mão do Dorival Júnior, aí o Júnior Tavares, ano que vem, ele vem render melhor, cara. É mostra pro cara que se o cara for muito bem, no sim. Final do ano, no meio do ano, vai ser melhor. Tavares... O Dorival não conseguiu segurar o Neymar, né? O Júnior Tavares tá bom. Criaram um monstro ali, né, Vieira? É outra coisa, cara. Fala, Marcel. Manda aí, Marcel. Então, eu ouvi alguma coisa aí que o Júnior Tavares também gosta de sair na noite, né? Gosta. Não, então... Mas quem com 21 anos jogando bola, ganhando dinheiro, pegando mulher a rodo, não ia gostar, não, mas quem sem jogar bola então, não tudo gosta. Bem, mas imagina isso atrapalha aí. Também, né? No Vieira não gosta, velho. Não, eu gosto da velha. Olha! Não brinca com o Vieira, hoje ele tá nervoso. Eu que tô com 35 duro, velho. Não larga essa tá vida, okay. Imagina. 35 anos duro, mas, ó, não larga essa vida. Mas é que o mano sempre fala, né? Então eu concordo com ele. O cara não resolveu, não quis ser jogador de futebol? Ah, sim. Então... Mas é que o cara tá, vai, né, velho? Mas eles têm cabeça de vento, né, velho? Tanta besteira então. Que o mas, fala, oh... Mas, gente, a parada é a seguinte, mano. O cara, quando resolve ser jogador de futebol, não adianta querer comparar a profissão jogador de futebol com qualquer outra. Professor, médico, mecânico, advogado, pedreiro... Profissão não dá, jogador, né, de futebol, mano? É um capítulo à parte na história das profissões. É, o cara, quando resolve ser jogador de futebol, ele tem que saber que ele tem que abdicar de uma série de coisas. Ele não pode agir como um trabalhador comum. O advogado, se ele quiser encher o caneco na noite, a Demareste não vai encher o saco dele, tá certo? No dia seguinte, se ele chegar lá tomar um banho lá e for defender o cliente dele, defender bem, tá ótimo. O jogador de futebol... tem um monte de torcedores que estão passando nas costas do cara, vendo que ele tá tomando uísque, vendo que o cara tá tomando vodka, não pode, vendo, né, que mano? O cara poderia estar descansando. Sabe por quê, Motinha? O fato da galera falar, mas na folga ele faz o que ele quer é o cacete. Jogador de futebol hoje, ele treina muito mais do que ele treinava antigamente. Hoje o desgaste muscular é muito grande. O cara precisa do descanso para recuperar a musculatura. Porque se ele treina aí intensamente durante o dia, ele não descansa à noite, ele não tá recuperando a musculatura. Não, no dia seguinte ele vai treinar novamente pesado e a chance dele se lesionar é gigante. É por isso então, não só jogador, né? Qualquer esportista. Vocês viram o Zé Roberto falando lá na entrevista? Não, ele falou, eu me cuidei para tentar jogar o máximo possível. Lógico, rogar o máximo nessa situação. esse papo, Domênico, dos caras, ah, jogador que joga, jogador de futebol aí, ele faz o que ele quiser na horário de folga, isso aí é comentário de nego sedentário que não pratica esporte. Esse monte de comentarista gordo que tem televisão que fala esse monte de bobagem. Que é isso, mano? É verdade. Pra que, mano? Pra que essa paulada no Benjamin? Não, mas é no Benjamin. O cara que tem esse tipo de discurso, o cara que tem esse tipo de discurso falando, o cara no horário de folga, ele faz o que ele bem entender, se ele quiser ficar até 6 horas da manhã na balada, ele fica, é o cara que não pratica esporte. É esse monte de gordo aí, chucro, que não sabe o que tá falando. Mas, mano, isso aí é cultural, cara. Aqui, o jogador, ele é jogador, cara. Ele não tem a cultura de atleta, então é complicado. Fala aí, Marcelo. E o cara não ganha só 5 mil, né, pra poder ter que se segurar um pouco, né? Tadinho. Sim. Dele, ganha só 5 mil reais, sim, né, não pode segurar um pouquinho, ficar um pouquinho em casa. E outra, ô Marcel, a profissão de jogador, ela tem uma série de ônus, esse daí é um deles que a gente acabou de citar, porque se o cara perde uma partida, ele não pode sair com a família pra jantar, porque vão cornetar o cara. E isso tá atrelado à profissão. Mas e o bônus? Sim. O bônus é o que você acabou de falar. É o alto dinheiro que esses caras ganham aí no curto espaço de tempo. Aí você vai falar, é 0,01%? É claro que é 0,1%, mas a gente tá se baseando todo mundo aqui queria, jogador de time grande. Eu não tô aqui pra falar de Atlético Goianiense. É, lógico, eu não tô aqui pra falar do Perereca das Couve. Eu tô falando do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Ô, Fernandão. No caso aqui de São Paulo, os outros grandes clubes do futebol brasileiro. Fala, Fernandão, se você fosse o Fernando Hiroshi, jogador de futebol, você ia ser mais o estilo Adriano Imperador, Neymar, ou você ia ser mais Kaká, velho? Ah, acho que ia ser. Em termos de balada. Balada, você era mais jovem, né? Olha, já a controvérsia que estão falando aí... de ser amigo do pessoal da Yakuza, viu, RG? Ficou interessado, mano? O pessoal tá falando aqui. Aham, safado. Mas falando nisso, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Tem um pessoal ouvindo nós aqui. Quem? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do BAR. Cadê aqui, ó? O Viviane, o Antônio Vieira. O pessoal do BAR, que é os bons amigos do rádio, estão vindo nós nesse legal momento. Grande Antônio Viviane, santista doente. Ah, Antônio esse Viviane, é mesmo, minha voz fina, né? Eu achei que você ia falar do BAR Ramas. Ai, Marcos. Eles passam perto. Outro bolor. Marcelo, um grande abraço aí. Manda teu abraço pra alguém aí, vai. Então, vamos dar um amo ela pra minha esposa, Carla. Olha lá, RG. Hoje é dia de fazer o porquinho pular, hein, velho? Hoje? É isso aí, RG. Tá complicado, mano. O trabalho feijoada. De eventos aí, cheio eventos. De tarde em casa aí, tem que acordar, tem que pegar a mulher do mas vai devagar, vai devagar. Olha, quem não dá assistência perde pra concorrência. Não, ô Motinha, não é que eu não tô dando assistência. Eu tenho que pegar ela nem que for dormindo. Entendeu? Casa não falta não, filho. Vai com calma, vai com calma. Falou, então. Falar nisso, eu tô com uma fome, cara. Eu acho que eu vou. Hoje é dia de clássico no McDonald's, né? Todo dia, né? Todo dia, né? Não é só hoje. Então... Mas hoje é o dia do clássico. É verdade. Então você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Ó, eu gostaria de ir no jogo, mas a mulher também me ferrou. Não deu, né? Parece o Vieira. Eu mandei um cara do grupo aí, no nosso grupo, aí lá, o gremista. A mulher xingando o cara, falou: se você comprar esse ingresso custa 900 Felipe, conto, eu te mato. Você vai dormir na tua mãe. Aí aparece o cara dentro do busão lá. Eu vou mesmo que se dane, vou pra minha mãe. Você não viu daí, não? É o Vieira. É verdade. Falou, Marcel, obrigado, cara. Pera aí, Dodô, uma coisa. Eu tenho um canal no YouTube. Vamos fazer um sorteio aí. Nossa, você tem um canal no YouTube? Eu coleciono algumas peças de estátuas, de super-heróis, as coisas. Vamos fazer um, depois aí ver aí pra fazer um sorteio pro pessoal que tá ouvindo. Manda e-mail pro baixo, mas o que você quer sortear? Tá, o meu canal é Mania Geek. Tá, mas o que você quer sortear lá? Dá uma olhada lá e eu te falo lá. Manda pro bar. A gente vai olhar. Bar 97. Obrigado, um abraço. Tchau. Deixa de ser ruim, bar. Estádio 97, equipe da Energia 97. Deixa eu falar aqui, é o seguinte. Se você gosta de futebol, com certeza você já reparou nas letras TCL na camisa da arbitragem, não é verdade? Pois é, todo mundo já sabe. TCL é a marca de TV que mais cresce no mundo. Mas sabe por que faz tanto sucesso? Quem já tem uma TCL confirma. tecnologia de última geração e qualidade de sobra. A TCL tem uma linha completa de Smart TVs de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED tela curva dos sonhos? É um som impecável, tecnologia HDR. Fora também a imagem Ultra HD 4K, que é 4 vezes mais que Full HD, RG. meu amigo. Então, na TCL tem isso e muito mais mesmo. É imagem de cinema mesmo, hein? Sim. Acesse agora mesmo semptcl.com.br e escale a sua próxima Smart TV. Boa. Afinal, o futebol na sua casa merece passar numa TCL novinha. Não esquece, hein? semptcl.com.br. TCL, meus amigos, a marca de TV que mais cresce no mundo. Boa. Estádio 97 na Energia 97, também em nome de distribuidores Ford. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59. Só nos distribuidores Ford, meu amigo. Bom, vamos lá para os cornetendos, né? Chegaram cornetagem. Então, olha, você pode mandar aí a sua cornetagem para o nosso numeral 943530150, tá bom? Boa. 943530150. Vamos lá, corneteiros no ar. Corneteiros do Estádio 97. Oi, gente, boa noite. Tô ouvindo aqui vocês com meu esposo e a gente reparou aqui que o Mota, dentre todos vocês, é o que é um pouco mais limitado, digamos assim. Nossa. E sempre que entra um ouvinte que tem um pouco mais de dificuldade no português, ele é o que mais zoa. Por que isso? Ele devia se compadecer com os amigos dele. Eu acho que tá errado isso aí, hein? Carol da freguesia do Ó. Mas que deitada que ela deu aqui, ó, Mota. Ah, primeiro ninguém perguntou nada pra ela, né? Junta os cacos do Mota. Ó, vai lavar uma roupa, vai. Ah, não fala isso. Vai lá. É secretária do marido. O marido vai lá, liga lá, liga lá. O tonto tá dirigindo, falou, liga lá. E a tonta liga. Não, não fala assim. Vai lavar uma roupa. Respeite o ouvinte. Que isso? Ah, vai te catar. Ela não xingou você em momento algum. Vai, morcega. Vai lá. Fazer a janta. Em momento algum xingou você. Ah, vai te catar. Tá falou limitado, é legal. Mas é brincadeira. Vou te chamar de limitado também. Não pode chamar o Domênico limitado. Não, mas é brincadeira. Não pode chamar Vai brincar com o Vieira. A gente só brinca. Mas se eu fosse limitado, você podia chamar. Quanto ódio no coração. Graças a Deus eu não sou, né? Verdade, mas não sou, graças a Deus. Sua vida, vocês não vão fazer do Motinha, não. Deixa, ó. Mas não pode chamar uma Motinha de limitado. Eu também acho que pegou um pouco pesado, mas ela não xingou. Não xingou. Vamos! Para de zoar Mota, hoje ele tomou vermífugo, ele tá nervoso. Tomou o quê? Vermífugo. Mas é uma baia que a tua mãe tá. Olha, mesma baia. Tava tirando leite. Segue o jogo, sem falatório. Olha mais, corneteiros. Alô, boa tarde, a turma da Energia. Aqui é o Paulo de Itu. Queria fazer uma pergunta pro Mano. Ô, Mano, é verdade que depois da dedada do Rodrigo, o São Paulo quer marcar 10 amistosos contra a Ponte? Um abraço a todos aí. Nossa, que deitada que ele deu agora, hein? Ai, nossa. Aí, Marcão. Meu irmão falou, ai, se eu fosse o Trellis. Então, vou falar já quem vai lá assistir esse jogo aí. Ah, olha, tem uma senhora que já tá comprando ingresso. A senhora não, deixa a senhora lá. Você queria ser quem, o Trellis ou o Cavani? Quem? Cavani também não tomou. Tomou, né? Vamos lá, mais cordeteiro. Fala, rapaziada do estádio. Aqui é Fábio Moraes, tricolor da Zona Norte. Aê, Vieira, você é um torcedorzinho de sofá mesmo, hein? Nossa. Pipoca e o suco de caixinha, né, meu amigo? Falou que não foi pra ver o Grêmio porque teve alguns negócios particulares pra resolver, mas que muito provável que assisti lá fora. Tá sentado hoje aí no estúdio falando. Você é um brincalhão, meu amigo. Você não é gremista, você tá aí de figurete. Nossa, olha, pega uma padiola aí pra carregar o Vieira aí pra fora. Nossa senhora! Trouxa aí, deixa eu só avisar o trouxa. Trouxa não. Eu sou trabalhador, amigão. Ah, eu não posso largar meus compromissos de trabalho pra fazer gracinha. Vieira tem atestado médico na Praça da Sela pra comprar por vintão, velho. Olha. Nossa, os caras deitando no Vieira. Mais um. Que jorrado, hein? Se os caras vão lá, quebra tudo, vocês reclamam. Se os caras vão lá, tentam conversar civilizadamente, vocês reclamam. Pô, o que querem afinal? Deixa conversar, na pior das hipóteses, não vai dar em nada, ué. Pior. Na pior das hipóteses, mas o que isso tem de mal? É que eu achei. Foi, opinião foi do, exatamente opinião do ouvinte. Ele não deixou foi, o nome dele. Foi exatamente o que eu disse aqui, cara. Nada demais. Falando. O diálogo, Domênico, é o que a gente tem que fazer. Não, mas é o mano. Oh, mano, uma gente, zoada olha, do irmão. A gente pode resolver os problemas do mundo, cara, através do diálogo. Marca o pai de amor. Miss Universo. Miss Universo. Olha o Gandhi do estádio, vai. Não, mas é verdade. Ai, Marcos. Ô, Mota. O que aconteceu com o Marcão? Por tá falar nessa parada aí, e por falar nessa parada que eu falei do Miss Universo, tem umas feministas agora que estão tentando acabar aí com o concurso de Miss, porque falam que é uma vulgarização da mulher. Vai te catar, fulanas. Quando elas fizeram realmente a fama dela com o concurso, ela não falou isso aí, né? É. Agora as não são essas aí. As Miss, elas estão loucas pra participar mesmo. Lógico, todo mundo quer mostrar o corpo, né? Não, mas quem não quer são as feministas, velho. Ah, até o Vieira se inscreveu, né? Tá, concurso de Miss. Essa chata de plantão. Me chamou. Verdade. Vamos lá, mais um cordeteiro. Vamos lá, cordetar, vamos lá. As Bambi estão viajando, é brincadeira. Que torcedor e conversar com diretoria, ter direito. Vocês estão loucos, cara. É que nem o acionista da Microsoft lá. Alguém comprou uma ação e lá reclamar que a empresa é de mal. Vocês estão loucos, cara? Não pode ter esse contato, velho. Tá louco? E principalmente torcedor de organizado. Os caras são loucos. Os caras têm parafuso a mesa, são fanáticos, velho. Marcel, Palestra Itália. Vamos domingo, chupa sempre com o pedal na mano. Ele é muito louco. Pior que eu acho que ele tem razão. Para, tudo a ver. Empresa com time de futebol. Nossa, os caras torcem lá. Microsoft. Olha para. Aqui, só um minuto. São dois mundos diferentes. Nossa, mas não importa, mas não pode. Hein? É porque é mundo diferente. Acho que é louco é ele, hein? É porque pode fazer qualquer coisa. Você quer ver lá. Vocês têm que respeitar. Tá a opinião louca. Dele. A opinião dele que bate com a do Sombra, que bate com o nosso Fernando, que tá aqui de estranho nenhum. Sim, senhor, bate sim. E acho que bate com a do RG também e deve bater com a do Vieira. Quer dizer que vocês têm razão. Vocês estão malucos. Só vocês dois aí falando isso, vocês acham que é quê? Você pode ver. Marcão, quem tá se incomodando é só quem não é Mas sabe qual é o problema, Mota? É porque essa iniciativa, mano, partiu da torcida organizada. Se fosse do sócio torcedor que tivesse criado o movimento, ninguém ia estar falando nada, cara. Agora porque é os maloqueiros da organizada que se propuseram aí lá, aí todo mundo fica nessa resenha. Mano, pela primeira vez os caras tiveram uma atitude diferente, vocês estão reclamando. Mas olha o que você acabou de falar, você falou que quem tá se incomodando é quem não é São Paulo. O Sombra não é São Paulino? Mas o estranho não é São Paulino? Nossa, que deitada agora. Mas fala sério, porque... Não, a atitude é diferente. Agora... Se tivesse quebrado tudo, vocês estariam. Tô vendo? Mas tá errado. Mas não pode quebrar. Então, não pode quebrar. Mas tô falando, os caras tiveram uma atitude diferente. Qual o mal nisso? É a opinião de cada um. Lógico, não, que não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Ô, Domênico, pra quebrar é dois palitos. Pra quebrar é dois palitos. Então, porque aí todo mundo vai falar. Não quebrou. Não quebrou porque o São Paulo não caiu, né? Mas se cai, velho. Se cai, é um abraço. Ai, tem que ir a ver se não ia quebrar. Mas, ô, Domênico. É igual o Fluminense, a Ponte Preta lá que fez lá. Eu não sei se eu já falei aqui. Fernando? Igual quando entraram no CT do Corinthians ali, quebraram tudo. Exatamente. É. Mas, ô Domênico, eu não sei se eu já falei, cara, mas o diálogo é a solução pra paz mundial. Ah, meu Deus! Diálogo é a solução pra paz mundial. Falou, Gandhi. Iludido. Vou falar o programa inteiro. Ô, mano, vem com cabeça lá o que teu irmão tá tomando em casa, hein? Vixe. Olha o que ele tá tomando, viu, RG? Não é o que ele tá tomando. Nossa, Olha só, mano. Daqui a pouquinho tem mais corneteiros no ar, tá bom? Daqui a pouquinho você pode mandar sua mensagem, 943530150. Mas agora, meus amigos, eu preciso falar pra vocês do Extra. É, meu amigo, Moda Extra apresenta a coleção Alto Verão. Boa. Toda a moda da estação mais quente do ano. Sim. Em até 8 vezes sem juros. Boa. Pagando aí com os cartões Extra. Aproveite as ofertas. Olha só, regatas femininas a partir de R$19,90. Bermudas masculinas. Você tá precisando de algumas aí, né, Marcão? Olha só, a partir de R$39,90, hein? Aí sim. Boa. Barato mesmo, hein? Moda feminina, masculina, moda infantil com economia todos os dias é no Extra. Vai correndo pro Extra. Vai economizar? Vai no Extra. Boa. Vai que você pode. Estádio 97 na Ideia 97. Vamos lá, partir pro Momento Sem Parar. Vambora? Bora. Bora. Solta. Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. Momento Sem Parar, aquele jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. sem parar. Sua vida no seu tempo. É, vamos lá, Suruba. É pai bola, é pai bola. É sem parar, hein? É pai bola. Se for mulher, não. Aí a gente demora. É. Mano, sei que dá. Anda todo bombadinho, mas é só pra disfarçar. Mano, sei que dá. Humano dá furico aqui, humano dá furico lá. Humano dá furico, não importa o lugar. De novo! Mano, sei que dá. Humano dá um furico aqui, humano dá um furico lá. Humano dá um furico, não importa o lugar. Tá dando furico aí no Rio, mano? Vai pro inferno. Alô? Que isso? Alô? Quem fala? É o William. Eu não falei, mas acho um absurdo colocar uma música dessa. Juro por Deus. Acho um absurdo colocar uma música dessa. Também acho. É, imagina o quanto, viu, vendido. Pode fazer isso, não. Como assim vendido? Eu acabei de falar que eu acho um absurdo. Eu não ouvi. Você é um vendido, Lazarinho. A música que colocaram aí. Mas qual? O quê? Essa música aqui, essa aqui, ó. Mano, eu acho errado isso aqui. Sei que dá. Anda. Você entendeu, mano? Eu acho errado. Tira a música, tira já. Ó, oh, que absurdo vendo, isso aqui. Ó, oh, alô. Alô? Mano, é parceiro, pô. Quem fala? Tô vendo. É o William Cândido da Silva. Como é que é? William Cândido da Silva. Quantos anos você tem, William? Como é que é? 28. 2.8, RG. Cândido da Silva. Ah, todo mês eu vou lá, quando eu vou no Extra lá, eu compro lá. Cândido. Sai, água sanitária Cândido, sabe? Ah, sensacional! Pensei que você não ia fazer essa piada. E aqueles de 5 litros. Tem. É verdade, tem. É verdade. Ô, William, qual que é o bairro que você mora? Eu, Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. E o time? Pô, só tem Banguela. É São Paulo. Boa! Que o quê? Chupa seus antes, que a gente não caiu. Fica torcendo mais um ano aí. Exatamente. Pra não cair, hein? Mas trouxa, chupa aí que você torceu muito antes. William, de novo, cara, vamos entrar no assunto aí da reunião da torcida hoje com a diretoria do São Paulo. Mesmo por quê? Mesmo por quê? Por quê, RG? Rapaz, mesmo por quê? Porque, ó, vou te falar, William, não sei se você ouviu, cara, mas o diálogo, cara, é a chave pra paz mundial, cara. A solução pra todos os problemas. Ô, mano, o que teu irmão tá usando, hein, mano? É, eu acho que um consolo. Ah, que isso, mano! Manda aí, William. Aí de virgem, velho, você é louco. É, mas você é a favor da paz ou é a favor da violência, mano? Fala aí. Depende, ó, o negócio... Ah, depende não, mano! Depende, não é verdade. Ô, Vieira, até nisso, cara, o futebol tá ficando chato. Antigamente a torcida ia lá, invadia, quebrava tudo, tocava o terror, tinha 40 presos. Hoje em dia o cara é convidado pra entrar no CT, discutir o planejamento pro ano que vem, tomar um chá da tarde com o dirigente, velho. Você acha mais legal do jeito que era? Gourmetizou a porra toda. Mas você acha mais legal do jeito que era? Ai, meu Deus. Ah, não sei, não tenho opinião formada ainda. Ah, sei. Ô, mano, antes de estudar o tema. Ô, mano, antes que eu seja banido da comunidade nipônica, chupa! Nossa, que deitada, velho. Nossa, deitada, nossa. Tem um endorato aí. Você não fez essa piada, mano. Eu posso, eu tô longe. Ô, William, o que você acha aí, cara, dessa reunião da torcida aí com a diretoria do clube hoje aí? Eu acho que é válida essa reunião, viu? Boa. Se for pra só conversar, trocar ideia, é válida. É, nada demais, cara. Também acho que não. E outra coisa aí também, a notícia que pintou hoje aí, cara, essa troca aí entre Júnior Tavares e Luca, isso é a favor ou contra? Ah, eu acho que eu sou contra, viu? Eu acho que eu sou contra. É, não, mas você acha ou você tem certeza? Não, eu sou contra. Ah, tá. Por que você não gosta do Luca? Ah, o Júnior Tavares ainda pode render mais ainda pro São Paulo ainda. Com certeza, cara. E outra coisa que a gente não falou ainda, Motinha, no programa, cara, é que o Bahia sugeriu que na contratação do Jean, goleiro, São Paulo envolvesse na negociação aquele Iago Maidana, que tava no Paraná Clube. Você acha? Você acha, Marcão? Zagueiro então, do presidente, né? É aquele da história. Deu aquele rolo todo lá com o São Paulo. Meio, mas disse que ele foi muito bem esse ano. Foi bem, jogando a Série B, Paraná foi bem. Subiu, no Paraná, né? Paraná subiu. Ah, mas no Paraná Clube todo mundo joga bem. Ele fez. Mas, ó, uma pergunta aí pro São Paulinos aí, ó. Pro meu irmão, pro Motinha, pro Errara e pro William. Marcel? William. É o Marcel, William. William, perdão, William. Agora é o William. O Marcel era o último. É, com relação aí à permanência do Hernanes aí, se ele não ficar, quem vocês entendem que poderia vir pro São Paulo pra fazer as vezes que ele fez esse ano aí? Ser o jogador-chave? Eita, é difícil, hein, mano? É, porque o São Paulo vai precisar de um cara que jogue proporcionalmente que o Hernanes jogou esse ano. Porque não dá pra você tirar uma peça-chave como foi o Hernanes. Com certeza. E não ficar substituir a altura, né? E tá claro, ele fica também, até o meio do ano, né? É, e tá, claro também que possivelmente o Cueva não vai ficar, né? Esse é mais preocupante do que o Hernanes, viu? Então, o São Paulo tem que se preocupar e muito com o meio de campo. Pô, eu tava conversando com o colega o Luiz da Copa, inclusive um abraço pra ele, São Paulino fanático, Marcão, e ele tava falando isso pra mim hoje, cara. Do quê? Todo mundo tá falando do Hernanes, né, cara? Que o Hernanes salvou o São Paulo, de fato, foi importantíssimo. Mas o Cueva, cara, quando ele jogava, o Hernani era outro jogador. Ah, sim, sem dúvida. Você vê como é, né, cara? O Hernani sozinho era uma coisa que ali... Mas quando o Cueva jogava, ele era outro cara, meu. Mas você não tem a sobrecarga, né, ô Vieira? Porque assim, quando você concentra todas as jogadas num jogador só, fica muito mais complicado. Mesmo porque os caras dobram a marcação em cima dele lá sim. E os caras criar. Agora, quando você tem o Cueva, cara, que é um cara driblador, que é um cara que sabe conduzir bem a bola. Você tem o Hernanes, que é um cara que tem essa característica também, mas é um cara que tem um passe ainda melhor do que o Cueva. Então você não consegue, você consegue, aliás, dificultar muito a marcação do adversário, mano. E com relação ao Maidana aí, ô William, o que você acha, cara? Você acha que o São Paulo deveria envolver ele nessa negociação com o goleiro Jean do Bahia ou você acha que tem que manter por elenco no ano que vem? Não, tem que envolver ele nessa transação. Precisando de um goleiro. E um detalhe, cara. Mas eu acho que o São Paulo mesmo. São Paulo também vai precisar de um zagueiro, eu acho, hein, velho. Então, e o Maidana, pelo campeonato que ele fez no Paraná esse ano, Motinho, acho que é válido o São Paulo tentar. Rodrigo Caio vai embora, Marcão? Eu acho que o Rodrigo Caio não fica. De novo? Mas agora eu acho que é jogador de seleção, cara. De seleção, né, RG? Jogador de seleção, você acha que você mesmo fala. Mas tá difícil dele, hein? Toda janela os caras vêm com essa história. Todo ano, velho. E a respeito do Maidana ainda, William? Eu tava lendo uma reportagem aqui, ele falou que só renovaria, porque o plano do São Paulo era o quê? Estender o contrato dele e envolver o jogador nessa negociação com o goleiro Jean. Mas ele falou que se for pra estender o contrato dele com o São Paulo, ele não quer sair do Morumbi, cara. Aí tem a vontade do jogador também, né, velho? Ah, o São Paulo, no primeiro momento, tentou mandar o lateral Bruno, né, cara? Mas o Bahia, como, não caiu, né? Como o Bahia não é de Lisboa... Ninguém, o cara não caiu nessa. Quem que vai querer refugo? Né? Boa. Difícil. Tricolor, né, momento sem parar. Seu placar. São Paulo e Bahia. 3-0. E eu quero ir na torcida do estádio 97. Tava pensando aqui, será que ele vai parar? Sim, hein? É o seguinte. Só aqui, hein, velho. Olha só, você tem que estar às 14 horas. Marca aí. 14 horas na rua Curumins, número 5. Curumins. Cidade Jardim, Travessa da Marginal Pinheiros, lá em frente à Usina da Traição. Tá bom? É 2 da tarde que sai de lá, tá bom? Boa. 2 da tarde. Rua Curumins, número 5. Número 5. Isso, abre a mão inteira aí, 5. Não. Tá ok. Abre a mão. Se fosse palma a mão. 4, ué. Mano. Aí sim. E não pode ir de chinela, hein? É verdade. Claro que não. Tá bom. Então, amo ela pra Karina. Amo ela. Karina, amo ela é importantíssima. É hoje, hein, Karina? Tá bom. Falou, William. Abraço. Falou, um abraço pra todos aí. Valeu. Abraço. Segundo abraço. Ouvinte, no momento sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display. Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! O Marcão, essa donzela, com a boca cheia de pão com mortadela, resolveu mostrar que não sabia ler, passando essa vergonha para ouvir e ver. E pra variar essa cadela, vive de calcinha nas vielas, se passando por pegador de cela, grudado com os traveco na viela. Ela, mano, povo, irmã de cela. Isso, velho. Vive queimando a biela. Ah, vocês não vão falar assim do Marcão, não, bombadinho nosso aqui. Mano, povo, irmã de cela. Tira essa música do ruim, não pode denigrar aqui os pessoal, os nossos amigos. O Marcão, ele gosta dessa música. E outra, Marcão. E outra, mano. Pô, o cara fez a paródia em cima da música da Rihanna, né? Rihanna. Primeiro que pra um macho de Rihanna, eu acho que já é meio esquisito. E Umbrella significa o que em inglês, ô Domênico? Umbrella é guarda-chuva, não é? Então eu vou falar pra ele onde eu vou enfiar o que isso, mano? Alô? Melhor não, alô? Eu falei borracha pra você dar uma. Alô? Borracha. Alô? Não, borracha. Faz mal, vamos botar. Alô? Alô? Quem fala? Leonardo. Fala, Leonardo, tudo bem, meu? Beleza. Leonardo do quê? Leonardo Cunha Silva. Quantos anos você tem, Leonardo? Eu, 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem é que é a idade do médico, velho. Mas, ó, 3.3 hoje, sabe, quarta-feira, que... com final de Libertadores. Ah, sabe por que o, sabe porque o Leonardo tá triste? Por que? Ele não é o DiCaprio, né? Ah, sensação! Outro 10. E o Vieira hoje 10, tá com cunha na mão, né, o Domênico? Tá. Ah, tá. Pior de dar, viu? Porra. O Vieira tá embaçado hoje. Ele sabe que se perder vai ficar pequeno pra ele. Já pegar uns remedinhos do Sombra lá, é mesmo, vai ficar pequeno pra ele, hein? Falar, os tarja preta do Sombra, pegar que supositório, que ele pegou, a produção? O que é isso? O Sombra tem supositório? Ah, Sombra. O Sombra tá onde uma hora cadê dessa? Cadê o Sombra? O Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah. Eu não vou falar assim do Sombra. É. Deve estar ensaiando lá. Eu tô dando. Ah, é quem? É o Benjamin. Tá, eu tô dando. Ora, tá dando. Mas virou uma viadagem. Outro senta. Virou uma viadagem isso aqui. Programa aqui, Mota, hein? Só um tinha tá dando, agora sim. Não fala mais nada, velho. Por que você não fala mais? Mundo tá, o pessoal já tá liberando. Cara aqui, Mota. Um que acha que é, o outro sei lá. Leonardo. Diga. Bairro. Eu, na verdade, moro no Taboão da Serra. Taboão. Ah, na verdade, por quê? De mentira, você mora onde? Ai. Sensacional. Na verdade, é porque faz pouco tempo que eu tô morando no Taboão. Ah, faz pouco tempo. Você não é daí, gostando, né, Leonardo? Da não onde é daí. Cê? Coitado. Oi? A pergunta do cê? Mano... Você não é daí. Não, sou de São Paulo mesmo. Ah, São Paulo. Então tá bom. São Paulo, cidade Ademar. São Paulo, cidade Ademar. Então tá bom. Não mudou muito. Tá. Não mudou. E qual que é o time aí? Tricolor Paulista. Nossa, bicha! Parecia um gato castrado, velho. Mano, parecia a Cleópatra, velho. Nossa, velho. Vocês não vão falar assim, não, gente. Eu não vou falar para de rir, Para de rir, mano. Eu acho um absurdo o que vocês estão fazendo. Eu também. Acho um absurdo o que vocês estão fazendo. Ô, me ajuda aí, ó. Respeita! Vocês têm que respeitar o ouvinte. Eu também, ô Domênico. Ô Domênico. Oi. É no susto que o cara mostra que ele é, velho. É no susto e na alegria, porque esse cara aí também, eu vou te falar, velho. Ô, Eunuco, fala aí com o meu irmão e com o Mota aí, com o errado. Que é isso? E de fogo também, né, mano? Leonardo. É verdade, VRG. É verdade. Leonardo não pode ser diferente, cara. Hoje. Mais uma vez, o diálogo mostrou, cara, que pode mover montanhas, cara. Ah, não. Claro que é. Agora, você é a favor ou contra essa grande, reunião? Vai. Você é a favor ou contra essa reunião da diretoria com a torcida hoje lá no CT, cara? Cara, eu sou a favor. Desde que não quebre tudo e que o negócio seja civilizado, eu sou a favor. Pode abrir tudo, né? Por que não, né, Leonardo? Porque, cara, nada demais, cara. O torcedor, ele paga ingresso, ele toma chuva, ele toma sol, você entendeu? Vai atrás do time pelo Brasil todo, nada de... Mano, não vejo, sinceramente, sem brincadeira agora, não vejo nada demais, cara, em a diretoria abrir essa brecha aí pra ter esse acesso da torcida lá pra conversar tete a tete com os caras lá. Se você tivesse na reunião, o que, que você ia pedir? Ah, cara, eu acho que... Menos sufoco, sugestão, né? Dele. Porque, mais empenho, menos sufoco, porque esse ano aí foi sofrido, né? Não, mas aí você tá falando com a diretoria, você vai falar, tá o Pinote... Pinóquio, tal Leco. O que você ia falar, ô Leco? Me ajuda aí, mas você ia falar no quê? Ah, cara, eu acho que cobrar mais, né, dos caras aí. Eu acho que eles. Não sei se houve empenho da parte deles aí na cobrança referente aos jogadores. Eu acho que assim. Qual foi o maior erro, então? Pensa assim, qual foi o maior erro do São Paulo esse ano? Cara, eu acho que assim, no começo do campeonato, assim, ficou muito. Eles ficaram muito no banho-maria, assim, foram se empenhar, na verdade, só no final. Na hora que a gente tava ali pra cair. Na hora que a gente tava pra cair, ou seja, que o negócio pegou e aí começaram a correr atrás. Ah, teve uma série de erros, né, cara, na realidade. Não, acho que é um conjunto, né? Teve um desmanche do time. Exatamente, também, né? Você vender, você remontar seu time praticamente com o Campeonato Brasileiro rolando, cara, isso daí demonstra uma total falta de planejamento. Fora isso, cara, o Vinícius Pinotti, mano, ele trabalhava no marketing do São Paulo. Então, ele não é um cara do futebol. Então, por exemplo, aquela treta lá que teve do Rodrigo Caio com o Cueva, cara, se você tem um cara que já jogou bola, que é boleiro, que é do meio, o cara ele consegue intervir, né, antes da coisa estourar na imprensa, você entendeu, Vira? Claro, ele resolve rapidinho. Os caras trocaram farpa pela imprensa, por quê, cara? Porque o Pinotti, mano, ele não tem o time da coisa, entendeu? Se você tem um cara que já foi jogador, mesmo você não sabendo do que tá acontecendo lá, você já chega lá, você já vê um clima meio estranho, porque você foi do meio. Você sabe quando a coisa não tá andando da maneira correta. Então, cara, o que que acontece? Eu tava lendo aí uma reportagem aí, provavelmente é o Lugano. Provavelmente não, os caras já chegaram pra ele lá e ofereceram um cargo uma oferta de coordenador de futebol do São Paulo, que seria um cargo abaixo do Pinotti, no caso. Que é o cara que liga, né, a diretoria aos jogadores, é aquele cara que faz o meio de campo lá no vestiário, vai lá, ó, chama a atenção do cara. E blinda o vestiário. Vamos combinar que o Lugano já tá fazendo isso. Ele já faz, não oficialmente, né? Ele já tá fazendo isso. É, informalmente, né, Vieira? Até o Dorival falou sobre isso, né, que ele foi muito importante pra recuperação do São Paulo. Com certeza, cara. Você é a favor, cara, de colocar o Lugano aí na coordenação do futebol aí, mano? Cara, eu sou a favor. O Lugano, eu acho que ele teve um papel fundamental. Acho que junto aí com o Hernani, eles tiveram, acho que nessa retomada aí, fez com que o time conseguisse dar uma acelerada. Eu acho que ele teve uma participação, cara, fundamental na retomada do time, assim. Na busca, fazer com que os jogadores buscassem mais confiança. Então, acho que a experiência dele acho que ajudou bastante. Eu acho que não sou a favor. E o Lugano é um cara muito querido, né, o Leonardo? Importantíssimo. Não só pela torcida, mas pelos jogadores também, cara. Todo mundo tem um respeito monstro pelo Lugano. É, isso que eu ia falar. Ele não só querido, como respeitado, né? O time todo respeita ele. Então, isso pesa muito. Eu acho que é válido. Eu só sou meio cabreiro, cara, pra, de repente, não fazer o que fizeram com o Rogério, entendeu? Porque o Lugano, cara, ele encerra a carreira dele agora. Ele não tem uma preparação para assumir um cargo de... Por mais que seja coordenador... O Rogério não, com um pintado, né? Ah, mas com o Rogério também, entendeu, RG? Porque assim, cara, o Lugano ele é tão ídolo do São Paulo quanto o Rogério Ceni. É, só que entre os jogadores o Lugano mais querido, né, do que o Rogério. Então, não, mas tem mais respeito, é diferente, disso. Mais respeito. Então, mas assim, o que acontece, cara? De repente o Lugano parando de jogar agora e assumindo um cargo na coordenação de futebol do São Paulo, cara, eu não sei se de repente ele pode tomar alguma atitude equivocada, por mais que ele não vai ser o testa de ferro, porque o Pinotti é o superior dele ainda. Só ver até onde o cara vai apitar, né, Marcão? Ah, mas pra fazer essa transição... Não é questão de apitar, eu acho que é mais a questão de falar com os jogadores, mostrar o que é a história do São Paulo, o que é o São Paulo, o cara que chega, a molecada, fala, ó, cara, você pegar um Júnior Tavares, por exemplo, que tá meio voado da cabeça... Chamar o cara no canto e falar, irmão, ó, pensa bem, pô, você tem que ir bem porque você pode ser vendido lá na frente, você tem que, sabe, mostrar o seu futebol, você tem potencial. Quantos jogadores a gente vive falando aqui que saíram do São Paulo porque tava com a cabeça perdida e não tinha ninguém pra... Você já falou até isso, orientar, né? O Casemiro foi um caso desse, entendeu? Verdade. E o cara foi perdido. Que joga. Jogava, mas tinha cabeça de vento. Tá perdido sim, onde ele tá? Ô, mano, não, mas naquela época ele tava no São Paulo, ele tava perdido. Ele tava perdido, tava na noitada, vivia brigando com a torcida, ninguém não respeitava ninguém. Tecnicamente a gente não discute a qualidade do Casemiro, sim, mas no São Paulo ele tava mó perna. O único que defendia o Casemiro nesse programa chamava o CRG. Nem São Paulino era. Não, é que não tinha ninguém pra detectar isso. Né? Então, você tem que ter o cara que tem a sensibilidade de entender, compreender a vida de um moleque que está começando, que está, né, sonhando, que está fazendo bobagem lá fora. É esse cara. Né? Então tem que ter isso. Pro Lugano ter isso, ele vai ter que ter um aval, uma segurança muito grande com relação à diretoria. Se os caras vão dar um cargo, né, para ele, vai ter. Mas então, é isso que eu digo. Tá dando por quê? Para fazer média, tá dando porque realmente vai dar a carta. Porque viram que ele foi importante, né? Mota, eu acho que essas críticas aí que a diretoria ouviu o ano inteiro, eu acho que os caras estão começando a abrir o olho realmente, cara. Porque o Pinotti, cara, já tá comprovado que ele não é capaz de coordenar o futebol do São Paulo sozinho. Então, tipo... Mesmo ele sendo diretor de futebol de São Paulo, se tiver um coordenador, no caso, que nem o Lugano, ele tem um respaldo maior, cara. Boa. Tricolor, boa. Seu placar. São Paulo e Bahia. Eu acho que é 3-1. Tá ótimo. Tá bom. Beleza, quer mandar abraço? Ah, cara, eu queria mandar um abraço pra vocês aí. Consegui, assim, no susto, primeira vez que eu consegui falar. Boa, velho. Venho, escuto vocês todos os dias. Obrigado, tem, obrigado. Tento ligar todos os dias aí. Hoje foi um susto, assim, na primeira tentativa... Susto. Água com açúcar é bom pra susto, viu? É, ah, é bom, verdade, gostei. Verdade. Valeu, mas é isso aí. E agradecer mesmo. Agradecer tá bom, vocês falou. Aí, falou, fera. E agradecer aí tá. Pelos dias aí. Bom, aí, Leonardo, pra você. Obrigado. Abraço. Valeu, você vai pro jogo tchau. Ou não vai, cara? Não, não vou, cara. Tem uma viagem marcada, eu não vou conseguir. Demorou, então. Abraço. Falou, falou, fera. Abraço. Bom, valeu. Esse é o Momento Sem Parar. Terceiro ouvinte. Manda. Momento Sem Parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar a sua vida no seu tempo. 5:30, eu ligo o rádio e começa a escutar o Dodô, o Mano e o Benjamin. Não parando de falar todo dia, é assim. O Mota não fala nada, mas quando abre a boca pra falar sua besteirada, será que o Motinha vai comer capim? Que isso? Vai comer comigo. Ah, né? Será que todo dia vai comer capim? Que isso? Imagina o idiota fazer isso na sala dele. O RG e os trocadilhos, geralmente um terror. Mano da Vila Maria, a rosquinha já queimou. Vieira, gaúcho macho, não para de rebolar. Por favor, espere a sua vez, o negão vai te pegar. Nossa, será que o Motinha vai comer capim? Que isso, não pode. Alô? Alô, boa tarde. Até o final, olha, né? Só, isso não é legal, esse negócio. Deixa eu tocar até o final, né? Só... Não é legal. Porque estava falando de todo mundo. Ah, entendi. Falou, mas acho um absurdo isso. Eu quis ver até um dia. Sei. Quis ver até um dia. Eu queria o cara se redimir, né, Domingo? Mas não vou mais deixar esse negócio acontecer, não. Alô? Imagina. Alô? Oi, boa tarde. Baixa o som do rádio aí, velhinho. Quem fala? Eu sou da academia. É o academia. Ah, você tá na academia agora, do Marcão. Tá na academia? Você trabalha aí na academia ou não? Não, tô treinando. Treinando. E o teu nome completo? Erasmo Francisco de Santana, Dodô. Erasmo Francisco? Erasmo, mas você mora em Santana ou é de Santana o sobrenome? De Santana. Sobrenome. E quantos anos você tem? Eu? 5.1. RG número 2, 5.1. Fazendo academia, gente. O que eu digo pra você, Domingo? O que você diz pra mim? É a vida. Como assim a vida? Uns, academia. Outros, a Cadilate, entendeu? Ah, nossa, academia! A Cadilate! Mas olha, foi talvez, eu vou dizer uma coisa pra vocês não sabem, mas talvez tenha sido um dos trocadilhos mais espetaculares, entendeu? Que eu ouvi no estádio antes. Eu vou desenhar pro integrante. Eu vou desenhar pro integrante. Um dos mais espetaculares, trocadilho do canal. É. Animal. Boa, Marcão. Animal, é um trocadilho animal, isso. Eu vou traduzir pro integrante, amigo nosso. Não, não é preciso que você vai traduzir. Precisa. Não entendeu? Não, precisa. Você não lembra, Matinho? Academia. Não, a Cadelate. Trocadilho sensacional, não, né? É um trocadilho. Nossa, olha, talvez, vou dizer aqui. É que o Regê salva todo dia. Ah, então é difícil falar qual é o melhor. VPO, velho. Mas eu digo, ouso dizer, aí, talvez tenha sido um dos trocadilhos mais espetaculares que eu vi na minha vida. Passa vergonha. Na minha vida. É nóis. Na minha vida, nunca ouvi nada. Tamo junto. Ô, Erasmo, e o bairro que você mora? Vila Talarico. Salarico. Talarico. Talarico. Fura olho. É, Talarico. X9. Tá cheio de Talarico, hein, mano? É o Talarico. E o time? Ô, Dodô, posso dar um depoimento aí? Depoimento. Com referência a esse trocadilho do RG. Mas foi bom, hein? Olha, nunca vi nada igual, hein? Eu escuto o programa todos os dias, eu fico indignado quando o RG não sai, o pessoal fica falando mal dele, cara. Ah, é, o som... Só tem traíra aqui, velho. Só tem traíra aí, peraí. Todo mundo, não. Eu também defendo. Porque eu acho um absurdo um integrante não vir... Só traíra, e as pessoas... denegrirem a imagem desse componente que não vem. Eu acho absurdo. O cara fala de você, cara. O cara fala é um absurdo. Só traíra, cara. Só tem. Acontece todo dia aqui. Tá certo. E o time? Time, tricampeão mundial. Sem fax, sem nada. É tricampeão mundial. Só São Paulo. você tá sendo amigão, ele vai dar uma porrada. Ah, mas eu não falei nada. Ele falou sem fax. Ele não falou nada. Qual o problema? Mas ele é trimundial, quem tem aqui? Não, fala da nada, Dodô. Trimundial. Não, não falei nada disso, não, Dodô. Trimundial. Eu tô quieto, não falei nada. Alguém vai buscar um aparelho lá pra medir. Ó, o cara tá ficando pardo, velho. Mano, ó. Ele vai morrer, velho. Você não tá bem, não, Vieira. Olha, velho. Você não tá bem, não. É melhor tirar o Vieira daqui do estúdio, velho. Você vai pro saco hoje. O cara tá perdendo a cor, velho. Olha. Vou te falar um negócio. A situação tá fosfórica, Domênico. Ô, mano, peraí, deixa eu fazer. O Vieira tá escorrendo, RG. O cara tá mal aqui, não, velho. Não, Vieira, não quero fazer expressão boca a boca, não. Nossa, RG. RG, se ele tiver mal agora... Imagina às 11h30 da noite como é que ele não vai estar. Ixi Maria, tem que pôr umas 3 fraldas nesse homem aí. Cara, e por falar nisso, Omicron, o pessoal tá falando bastante de São Paulo, aí do encontro da torcida com a diretoria e tudo mais, mas não vamos fugir também do tema principal também, porque hoje tem final de Libertadores, cara. Você acha que o Grêmio ganha? Cara, pra ser sincero, apesar do dedo do Grêmio ser tricolor, eu não vou torcer não, senão vai ser mais um tricampeão. É isso aí. Deixa eles esperar mais um pouquinho. Começa a banalizar, né? Boa. Não pode. É isso aí. Né? Banalizou quando você ganhou, mano. Foi lá que banalizou. Mas vai, o Erasmo, o desempate aí se dá pelo número de mundiais depois, cara. Então os caras não vão chegar, vai pegar o Real Madrid. Ah, então não chega, né? Não. O pior é o Grêmio passar vergonha no final do ano. Você imagina. Uma coisa eu posso garantir pra vocês. Se o Grêmio ganhar a Libertadores, Marcão, não vai ter Mazembe e não vai ter 4x0, 5x0. Isso você pode gravar aí, viu, Bá? Pode gravar que isso não vai ter, não. Agora em Santo Papelão não vai ter, não. Em Santo Consenso, Vira. De um lado Cortez, de um lado Cortez, do outro lado Edilson. Aí você vê pela frente, de um lado. Cristiano Ronaldo, do outro lado, Bale. Deixa vir, velho. Deixa vir. Mano, chama alguém pra reconhecer o corpo do Grêmio. Você acha que o Grêmio teria chance contra o Real? Vai passar vergonha, cara. Vai passar vergonha. Sabe que é esquema, Motinha? O esquema é ganhar Libertadores, aí no dia de embarcar pro Japão, vai ser no Japão de novo? Vai ser Emirados Árabes, mano. Abu Dhabi? Então, aí no dia de embarcar lá pro Emirados Árabes, cara, você fala que perdeu o voo. Não, enfim, que seja onde for. Fala, pô, esqueci, perdi o voo. Aí a FIFA, não, eu te mando uma passagem extra aqui, vem aí. Não, pode deixar, pô, não vai ter como. O cachorro comeu meu passaporte, sabe? Inventa. O cachorro comeu meu passaporte. Nossa, tá ruim. Mandaram uma pra você pra ir pro Rio, né, mano? Com relação a quê? Nossa, do Rio São Paulo da FIFA que vocês ganharam lá em 2000. Primeiro mundial reconhecido pela FIFA, entra lá, saque@fifa.com. Aliás, a FIFA reconheceu esse aí 0.5, né, mano? Metadinha, não, só pelo meio contrário. Fala com o tricolor aí, pô. Na FIFA tá escrito Intercontinental, que é o que vocês ganhavam lá quando vocês iam buscar um carro. Mundial, que é aquele que envolve todos os continentes. Sempre foi mundial. Dá uma chupada contra Milan, Barcelona e Liverpool. Ô, Marcão, tricolor. A igual da nossa Sul-Americana Fala, Marcão. Nós estamos no grupo lá no grupo do WhatsApp, lá dia que nós estamos no jogo São Paulo e Palmeiras, hein? Da resenha tricolor? Ursos, né? Chama o grupo. Entendi. É resenha tricolor, é esse? Resenha tricolor, exatamente. Nóis, um abraço pra rapaziada da resenha tricolor aí. Valeu, tá todo mundo amigo. Lá escutando. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Se eu falar que eu quero ir na torcida estádio e eu ligar novamente, minha filha atender, ela pode ir comigo? Se ela conseguir ligar, sim. Eu quero ir na torcida estádio 97, minha filha vai também. Sua filha vai se ela conseguir ligar. Ela vai ligar, eu Quantos vou ligar, anos vou tem sua filha, Erasmo? Você ganhou a tua vaga única. Você vai perguntar pro cara. O dono da rádio na tá aqui agora. O dono da rádio tá dentro. Não sabe estúdio, nada. E o Marcão pergunta qual a idade da filha do cara. Ah, vamos fazer melhor. Passa o Instagram da sua filha aí, deixa eu dar uma olhada. Ela tem 12 anos, cara. Não pode. Vocês são pedófilos, vocês. Olha aqui, ó. É o Marcão Michael Jackson. Você tem que. Olha aqui, ó. Erasmo. Pode falar, 14 Dodô. Horas do domingo, você tem que estar na rua Curumins, número 5. Curumins! Perfeito, sei onde é. Tá bom? Eu sei onde é. E, ó, se eu ligar e ela falar, ela pode ir também, né? Se ela conseguir ligar, claro. Não vai ter nenhum daronco aí, não, né? O que é daronco? Que porra é essa? Isso aqui não tem aqui. Aqui não tem Corinthians, não. Começa esse negócio aqui. Aqui não tem esse troço. Por isso que eu sou porco imundo. Que isso, juiz? Deu uma voadora. Manda abraço aí, Tricolor. Eu vou mandar um abraço pro pessoal da rapaziada do Resenha, né? É. Vou mandar pros grupos nossos do WhatsApp, pro Real Futsal da Vila Matilde, que a gente joga ao sábado, pra diretoria, Luciano, Carlão, Samuca, o André, que tá fazendo aniversário hoje, parabéns, André, o Rodney e toda a rapaziada da equipe do Real. Falou. Pessoal da Academia Simetria também, que a gente tá aqui. E um abraço pra vocês e dizer mais uma vez que vocês estão impagáveis, Motinha. Valeu. Motinha é o Marcão. É o Marcão que vai estar lá no domingo? Sim. O Motinha e o Marcão vai junto, viu? Então, era então os dois. Vamos lá. Vamos lá. É a despedida. Casalzinho, né? É a despedida do Dios, né, o Erasmo? É. Temos que prestigiar. Adiós. Né? Terceira pessoa. Adiós, Dios. Tá bom. Adiós, Dios. Falou, Erasmo. Obrigado, Dodô. Um abraço aí. Vocês estão pagáveis. Valeu, RG. Tamo valeu, rapaziada. Alô, Fera. Um abraço. Tchau, tchau. Together, velho. Bom, esse aqui, senhores, foi mais um Momento Sem Parar. É isso aí, Momento Sem Parar, meu amigo. É isso mesmo, olha só. Hoje eu quero contar uma novidade bacana pra você. Você sabia que agora dá pra comprar o seu Sem Parar de uma maneira diferente? É isso mesmo, agora você encontra o seu Sem Parar em displays e totens. É isso mesmo, são mais de 1000 pontos de venda. Quando encontrar um display, pegue a embalagem do seu Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu, meu amigo? Você acessa o totem, sim, digita os seus dados, digita, sim, os dados do veículo. Boa. Espera lá o sistema desbloquear o seu Sem Parar. Leva poucos minutos, viu? E vai embora. E pronto, é só sair usando, viu, RG? Até na hora da pressa, o seu Sem Parar ajuda a resolver, boa, sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Oh. Corre lá no site semparar.com.br/pontos de venda. E encontre o seu Sem Parar mais perto de você. Sem parar, hein? Sua vida, boa, no seu tempo. Isso aí. Estádio 97 na Energia 97. Em nome também aqui de amendoim Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Estádio 97 também em nome aqui de distribuidores Ford. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59. Só nos distribuidores Ford. Estádio 97 na Energia 97. Vamos ver aqui mais alguns corneteiros chegaram aqui. Solta. Vambora, mais corneteiros aqui no ar, vambora. E aí, galera do Estádio 97, Bruno de Itapevi. Só uma perguntinha. O que é mais difícil de achar? O pescoço do Mota ou o Mundial do Palmeiras? Que isso? Não. Que isso? Não. Olha, eu vou responder pra esse cidadãozinho. O nosso tá lá, o troféu tá lá, tá tudo certo. E aqui, sim, tem dois pescoços, tem um em cima e tem embaixo. Que isso? Se quiser olhar, velho. Que isso? Manda o telefone aí que eu vou mandar pra você via DM. Rapaz. Vai se assustar, hein? Como assim, velho? Trouxa. Não sei de nada. Não sei de nada. Próximo aí, vai. Calma, vamos lá, mais um. Olha, eu tenho uma reclamação a fazer. Ah, outra? Reclamação não, um protesto. Eu sempre faço paródia zoando. Mano, vocês nunca passam. Só passam as paródias zoando o Dodô. Isso. Eu não acho justo com o Dodô. Porque apesar de eu ser São Paulino, eu gosto dele. Agora do Mano eu não gosto não, ele é muito chato. Mas sacanagem com o Dodô, hein? Muito obrigado. Quem, qual o nome dessa mulher? Essa ouvinte, ela merece ser estranha no ninho. Que é isso? Puxa, sim, senhor, merece? Ela chama. Ela chama gosta Willy. De mim, ela gosta de mim. Como? É, você tá brincando. Willy. E o Willy, que é isso? É do Vieira. Ah, você tá de brincadeira. Parceiro do Vieira. A orca aí chama Willy. Não, é só ele. O Vieira chama. É louco. A moça gosta de mim, rapaz, você tá de brincadeira, gosta de mim. E não só ela, que o Sérgio. O Sérgio mandou um e-mail aqui. Dodô, você é um monstro da imparcialidade. Ah, é. É, eu sou não, mais imparcial de todos. É um monstro do lado. Não, Domênico, nada contra a moça, que ela acha que as paródias dela são engraçadas, mas, ô Xamu, você tem que fazer algo que seja interessante pro ouvinte. Não fala assim, porque, não. Porque, por exemplo, ela acha que é legal... Não, mas, ô Motinha, ela acha que é legal pra ela, mas lógico. Ela tem que fazer uma autocrítica. Ela precisa saber se vale a pena colocar no ar. Aqui no porque se for pra sacanear, se for pra sacanear alguém, você pode ter certeza que se for boa, vamos colocar no ar. É que a paródia dela deve ser tão ruim quanto a voz dela. Ah, então, não, então possivelmente deve ser por esse motivo que ela não tem participado com frequência das paródias. Eu espero que tudo bem. Seja uma gostosa. Tenta de novo. Eu espero que ela seja uma gostosa. Você cale sua boca. Você vai levar pro swing, olha, Marcão? Deixa eu dar um recado aqui. Fernandão. Vou falar uma coisa muito hora. Fernandão aqui, também? Não gosto dessas coisas. Ah, vá. Olha aqui, ó. Você fica meio perdido lá, ô Fernandão? Como é que é lá? Conta pra nós. Perdido aonde, garoto? Na onde você falou pro Marcão aí que você gosta de ir? No swing? Não, não eu. A menina aí do... você não vai. Não vou, não. Japonês, é tudo safado, né, velho? Ô raça, velho. Essa pelo Kodama. É. Aristocodama. É, e os Yakuza, velho. Não tem um que preste. Aristocodama é o único. Olha só, meus amigos, vamos falar do leilão, vai. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. É, meus amigos, está acontecendo o leilão desta semana, hein? Acesse o site agora mesmo, 97fm.com.br/leilão de Natal. Você vai fazer um cadastro lá e vai mandar o seu lance. Essa semana aqui... Porque o primeiro, a primeira semana tivemos aqui quilos de arroz. Arroz. Segunda semana, quilos de feijão. Arroz, feijão. A terceira semana tivemos aí as bolas de vinil. Sim. E nesta semana estamos pedindo aí unidades de bonecas de plástico. Boa, para as meninas. Tá? Para as meninas agora, porque fizemos aí, né, a parte para os meninos, os brinquedos para os meninos, e agora vamos fazer os brinquedos das meninas. Boa. Inclusive o Baja começou a distribuir, né? Entendi. Ah, sim, já está distribuindo, né? Já só da Carol e Transportes, Obá. É, hoje eu fiquei lá no depósito. É muita coisa, muita né? Coisa, muita coisa. Muita coisa, né? Muita gente está sendo ajudada, gente. Graças a Deus. Vamos ajudar as pessoas, final de ano chegando, né? Então é sempre bom a gente estar ajudando. E olha, os vencedores do leilão ganham o direito de serem estranhos no ninho do estádio, etc. Por exemplo, o Fernando que está aqui hoje, sim, empresário da Vila Carrão, lá que torce para São Paulo... Ele foi o ganhador do segundo leilão do estádio e fez a doação, sim, de 550 quilos de feijão. Arregaçou, Fernando. Mais de meia tonelada. Já pensou? Boa, Errara. Se não me falha a memória, viu, Fernando? Você ganhou junto com outro cara lá que fez 550, não foi? Foi. Então só aí, ô Marcão, já foi uma tonelada de 100 quilos de feijão. Tonelada. Inclusive, a hora que eu tava no depósito, chegou a doação dele também. Do outro menino. Do outro menino lá. Legal, né? Legal, bacana. Sensacional. Então é o seguinte, manda lá agora mesmo, tá bom? Acessa 97fm.com.br/leilão de Natal. Boa. E você poderá ser o estranho ninho. E mais, né? Todo mundo que participa do leilão também concorre a uma vaga, porque uma vaga é pro maior lance e a outra vaga a gente faz um sorteio entre todo mundo que tá lá. Ué, pra você todo mundo ideia, tem chance. Ontem o Alex Mineiro tava aí, ele doou 5 quilos. 5 quilos. 5 quilos. E ele tava aqui ontem, né? Ele tava aqui ontem. E aí você também vai poder ser estranho no ninho. Então todo leilão teremos aí no mínimo 2, né? No mínimo 2 teremos, né? Sim. No mínimo, porque se acontecer um empate, aí nesse caso do feijão, tivemos 3, né? Sim. Tem o Fernando e mais outro vencedor que eu não lembro, e teve outro menino que participou, inclusive, ontem. Está se referindo ao estranho que parecia o Alex Mineiro. E parecia. Exatamente. Lembrando, mais uma vez, que os produtos arrecadados serão doados para as instituições beneficentes credenciadas pela Energia, tá bom? Sexta-feira, às 16 horas, hein? É sexta, não é a hora do programa, não. Sexta, 16h, a gente fecha o debate o martelo. Aí sim. Então não perca tempo, faça o seu cadastro, manda teu lance aí. Regulamento completo tá lá no 97fm.com.br/leilão de Natal também, tá bom? Lembrando aqui que o leilão tem o apoio do Thiago Caroli, da Caroli Transportes. Boa! Né? Acesse aí, né? www.carolitrans.com. Vai estocando as doações, vamos dando aí, à medida do possível, a gente vai ajudar essas pessoas distribuindo aí. Carol é palmeirense mais fanático que tem. Gente finíssima. Gente boa, paga todo palmeirense, gente boa. É, Estádio 97 na Energia 97, também vem em nome aqui de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Também em nome de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Estela Barros Turismo. Já a gente volta aí para trazer mais aí corneteiros. Mas vamos para mais uma ligação, vambora? Ô Domênico, oi. Estava falando aí do Thiago aí, da Carole Transporte, aí precisa avisar pro Ronaldo Fenômeno que Carole Trans é a transportadora, tá? Ai. Deitou. 3284-7097, vamos lá. Asdruba tocou, tem ouvinte para participar, simbora! Chupa galinha. Ó, o mano dançando. Você gostou da música? Assim com a prima de vocês? Ah, que isso! É isso que vocês falam pra prima de vocês? Mano, mas a tua prima é a mesma do Marcão, mano. Alô? Cambada de trouxa. Alô? Consegui, bará! Troco! Opa, quem fala? É o Kaká! Ah, opa! Kaká? Aí, amigo do bar? Não, Cacá... amigo do bar não. Não, manda o nome completo. Carlos Antônio Vieira Vale. Quantos anos você tem, ô Cacá? 3.0. Pega RG 3.0 hoje na quarta, hein? É, esse é o cara mais usado no Twitter, no Face. Mais usado, é? Por que mais usado? Os caras contam piada e metem lá. KKKKKKK. Sensacional! Salvou o dia, salvou o dia! Fala, salvou o dia, RG. Salvou o dia! Ô, Dodô, só tem nota 10. Essa vale? Olha aí, mas olha aí, é sensacional! O RG tá demais, velho. Aê! Você percebeu? Ele tá impossível, cara. Você tá percebeu quando não tá o... O Ale Oliveira. Ale Oliveira, o arranque... Como é que é o arranque de balsa, o RG? Medida do Rio São Francisco. Medida do Rio São Francisco. O RG, ele joga mais solto. Não, mas ele se supera, né? Ele se supera, é verdade. Ele tá me deixando constrangido. Tá constrangido. O cara daquele tamanho, tirando foto de sunguinha e com a mãozinha quebrada. Não, mãozinha quebrada e uma barriga do tamanho do inferno, né? O punho quebrado e a sunga descida. E a sunga, aquela sunga que o cara, quando ele vai pegar alguma coisa no chão, aparece aquele cofre gigante. Que brincadeira, que coisa nojenta, velho. Eu nunca vi nada. Nada mais nojento que aquilo, cara. Visão do inferno. Mas ali, Domênico. Visão do inferno. Obrigado, Fernando. Nossa, mas ali eu acho que Deus errou a mão, viu? Errou a mão? Por quê? Deus errou a mão. Por quê? O Ale deve ter mais órgãos ali dentro do corpo humano. Deve ter 4 pulmões, deve ter 8 intestinos. Eu também acredito nisso, viu? Ele deve ter 12 pâncreas, deve ter 9 rins. Não foi gentil com ele, viu? Ô, mano. Foi gentil com ele, não. Deus deve ter errado a mão ali, caiu um pouco mais na forma, velho. Veio com RG. Veio a mais, né? Ele veio com os acessórios a mais, cara. Só que tem um acessar que vem bem a menos, viu? Eu concordo com você, viu, mano. Eu concordo com você e tem mais, hein? Mas contaram aí quem fez aquele negócio do... Como é que é? Xixi cruzada. Falaram que o negocinho dele é ridículo, hein? E o bicho ainda deve ter uma caldeira dentro dele, porque o que o cara joga de água pra fora... Bora, brincadeira, velho. Você tá de... Quem já viu, RG? Quem já viu, garante que parece uma rolha cortada. Sabe quando você quebra a garrafa lá? Você tem uma garrafa, você vai abrir o vinho, você quebra a rolha no meio, velho? Nossa, parece senhora, aquilo. Bom, ô, Cacá, qual que é o time aí, irmão? Tricolor do Morumbi. Você tem uma garrafa, você vai abrir o vinho, você quebra a rolha no meio, velho? Nossa, parece senhora, aquilo. Bom, ô, Cacá, qual que é o time aí, irmão? Tricolor do Morumbi. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? É isso mesmo, a torcida presente, irmão. Até o Motinha fechou, hein? Que isso? Chupa, mano! Boa, Cacá, começou bem a participação lá já. É mais um que tosta a borda, viu, RG? De novo? Ô, Cacá, a respeito dessa reunião hoje aí, cara, no CT da diretoria com a torcida, o que você achou? Ah, eu acho válido. Quando tem humildade, quando tem respeito, e dá pra escutar as duas partes. Com certeza. Então eu acho válido, sim. Mesmo porque, Marcão? Eu não sei se eu já falei hoje, RG, mas o diálogo, cara, ele é a chave pra consertar os problemas do mundo, cara. Nossa, velho. Você consegue tudo através do diálogo, cara. Meu Deus, amado. Você resolve seu problema com a sua mulher. Não, mas é verdade, irmão. Agora tá falando. Eu acho que no mundo, cara, hoje falta um pouco de diálogo. O que você acha, Fernandão? Vai falar com o norte-coreano lá pra ver se o diálogo vai. Mas falta isso, cara. Falta o Trump chegar lá, entendeu? Falar um pouco de urânio lá, tipo de coisa e tal. Puxa o assunto com o cara, de repente você acerta. É, vamos ver os próximos capítulos, né, dessa reunião aí. Não, mas... A reunião do Trump com o coreano ou do São Paulo? Ah, bom. Meu Deus. O que você acha? Qual a posição que o São Paulo está precisando mais pro ano que vem? O principal é os laterais. Principalmente lateral direito, que a gente tá improvisando o Militão aí, mas só tem ele também. Na lateral esquerda, o Edmar tá male aí, mas pelo menos consegue defender bem ali, ele segura bem. Tá vindo o Reinaldo de volta, que vou ter que xingar ele bastante esse ano aí. Não, mas calma. Isso não, hein, mano. Ah, não, é complicado. Reinaldo a gente já conhece já, vamos ver, né? Então, eu não gostaria dessa do Júnior Tavares, não. Eu preferia que fizesse uma pré-temporada com ele aí, porque o moleque tem um potencial muito bom e eu gosto do futebol dele, entendeu? Eu preferia ele nessa lateral esquerda aí. Com relação ao Reinaldo, Kaká, o Reinaldo, cara, ele jogou há 2 anos atrás no São Paulo aí e ficou 2 anos rodando aí. Jogou primeiro na Ponte Preta, onde ele foi bem. E esse ano na Chapecoense também ele fez um bom campeonato, cara. A gente tem que apoiar, né? Você não acha que de repente ele tava faltando um pouco mais de experiência, de rodagem pro Reinaldo, cara? Olha, eu tô torcendo, eu espero que sim. Espero que ele não seja mais um jogador de time pequeno, entendeu? Porque no São Paulo a camisa pesa. Sim. Então vamos ver como ele vai aguentar a pressão da torcida aí, a pressão de vestir uma camisa de time grande novamente. Vamos ver, tomara que ele se dê bem, porque eu gostei dessa temporada, principalmente dessa última agora na Chapecoense, ele foi muito bem, espero que ele continue desempenhando um bom futebol. E aliás, o Kaká, é o mesmo problema do Luca, né, cara? O Luca, ele começou bem no Criciúma, ele foi bem, aí o Cruzeiro contratou, ele foi mal no Cruzeiro, veio pro Corinthians, foi mal no Corinthians e esse ano de novo ele tá bem na Ponte. Então caracteriza que é um jogador que não aguenta muito camisa grande não, né, cara? Exatamente, eu também não, por isso que é mais um que eu não gosto dessa troca, não tô gostando por causa disso também, eu não gosto muito do futebol do Luca, apesar que ele foi bem na Ponte, oscilou bastante, mas acabou indo de razoável pra bom, mas eu também não acho ele muito bom não. E velhinho, você confia no Dorival, cara, vai segurar essa onda aí em 2018? É meio complicado falar que eu confio no Dorival, porque de vez em quando ele dá um susto também que... Só de Dorival mesmo. Ah, mas que treinador também. Não que tem treinador que não dá um susto de vez em quando, cara. RG não gosta do Dorival, né? Não tenho nada contra o Dorival, não, cara. Eu, a única coisa que eu penso, onde o Dorival falha um pouco, é na disciplina. Disciplina no sentido de se ele, com relação aos cobrões, ele dá uma pipocada. Abaixa o volume. Baixa agora, o volume, não tem impulso firme. É, não. Agora técnico, cara que enxerga o futebol, tem sensibilidade para detectar um bom jogador, eu acho que ele vai bem sim, cara. Com relação à disciplina, o RG, até o Vieira comentou no começo do programa aí que ele falou que ele não conseguiu segurar o Neymar. Mas a diretoria do Neymar, cara, foi a maior responsável por ter criado esse monstro aí. O Neymar, cara, ele é indiscutível aí o jogador que ele é, mas assim, ele teve problema sim no Santos com o Dorival, assim como o Ganso também teve, e a diretoria do São Paulo, do Santos, aliás, sempre passou a mão na cabeça, cara. Sim. Moleque, quando tá em formação ainda, você tem que botar ele no lugar dele, por mais que você olhe e fale assim, pô, o cara vai ser um craque, vai ser um gênio. Se você não segurar a onda desses moleques aí, deixar fazer o que quer, a hora que quer, malandro. Mas a disciplina a qual eu me refiro, que um técnico tem que dominar, tem que ter a rédea na mão, é com relação ao time de futebol, e não só Neymar, não só essas grandes estrelas que são mimados, né? É realmente a postura de mudar, de tirar aquele cara que é figurão e que não está jogando nada. Sim. É esse tipo de comportamento e de disciplina que você tem que impor. Então, por exemplo, o Luxemburgo tira, né? Não estou dizendo que o Luxemburgo é o supra-sumo. Estou dizendo, o velho. Sabe conduzir isso. Nos velhos tempos, sabe? Um Abelão tira, né? Um Abelão sabe chamar o cara na chincha. Então, esse tipo de. O Dorival, ele já é mais paisão. O né? treinador tem que ter o feeling, né? Tem que dar bronca. Na hora certa, entendeu? Sensibilidade para não perder grupo, entendeu? Esse é o complicado. E ser gestor, né? E não tem tantos treinadores bons assim que fazem isso. Ah, esquece. Vai cair na mesma. Na mesmice. Vai cair na mesmice. Sempre rodam os mesmos clubes. Você é a favor da manutenção pro ano que vem aí, Fernando, do Dorival? Ah, ele fez um bom trabalho aí no segundo semestre aí. Tá certo que nos primeiros 5, 6 jogos ali, até conhecer o time, né? Não tava tão bem, mas. Tanto que foi o líder do segundo turno. Até falei. Até falei isso quando o Dorival chegou segundo no São turno, Paulo. Segundo turno? Que o Palmeiras é o líder. É o segundo, né? Palmeiras. Desculpa, RG. Palmeiras, primeiro lugar com 31 pontos. São Paulo, segundo lugar com 30. Terceiro lugar, sabe quem? Quem? Chapecoense, cara. 29. Cruzeiro, 29. Vasco da Gama, 29. Atlético Mineiro, 28. Eu não concordei no início com as críticas pesadas que faziam com relação ao Dorival por isso. Eu acho que você tem que ter um tempo. Apesar dele estar aqui em São Paulo, né? Mas, pô, tem que dar um tempo. O cara tá chegando, o cara não... Vai conhecer melhor o grupo. Não tem um ambiente ainda, não, né? Então, e outra, vai além, pô, RG. Os caras forçaram muito, né? O São Paulo, quando o Dorival Júnior assumiu, cara, não tinha nem padrão de jogo. Então, fora o fator psicológico que ele teve que fazer os caras... E sufoco, né? Também, você entendeu? São Paulo, em pleno Campeonato Brasileiro, não é assim que você tá remontando um elenco no Campeonato Paulista, onde você pega Mirassol, Rio Claro, e você consegue, tipo, de repente fazer experiências. Pega um Corinthians só. é o pior pesadelo de vocês. Porque toda assim, vez antes do o Errara dormir, ele olha embaixo da cama pra ver se o Corinthians tá lá. Nossa, que Corinthians é seu pesadelo aí, ó. Para, se fecha, maluco. Nossa, então, o Tricolor. Opa, fala aí. Quer mandar seu abraço? Quer falar mais do quê? Quero sim, eu quero ir na torcida estádio 97. Boa. Só aqui, hein, meu. 14 horas. 14 horas na rua Curumins número 5. Opa, tamo aí. Você vê, né, Domênico? É lá, né? Não é aqui, né, Domênico? É lá. Você vê o que, que não faz, é uma torcida estádio 97. Não tem mais ingresso pra esse jogo do São Paulo, despedida não do Lugano. Tem, tentando comprar aqui, não consigo. Já era. O único lugar que o pessoal que quiser ir pro jogo vai ter oportunidade de conseguir o ingresso aqui no estádio 97. Então você pegou uma vaga aí, beleza, Cacá? Opa, garantido. Queria mandar um salve também. Manda aí. Manda um salve, velho. Queria mandar um salve especial. Quem que tá morrendo aí? Da sala dos motoristas aí. Queria mandar um salve também pro Peppa Pig, pro um baitola lá, o palmeirense. Peppa Pig, velho? É, ele tem um grupo aí, os baitolas. Ele é administrador dos baitolas, Peppa Pig. Baitola. Qual o grupo? Não fala isso. Isso aí é quem faz isso geralmente é o São Paulino, não é o palmeirense. Não, você tá denegrindo a imagem do rapaz e não vai denegrir, não. Não vai denegrir, não. Tá? Porque esse grupo deve ser teu e você tá falando que é do cara. É. Conheço. Bom, então. Falou, tricolor. Viu como ele ficou quietinho? Esse cara conhece, mano. Thiago. Queria mandar um salve pro Thiago aí. E um chupa pro Carlão, que não quis me dar o ingresso aí, aparente do Denis, e não quer conseguir o ingresso pra nós lá. Ah, aparente? Ele não quer arrumar ingresso. Acho que a família do Denis não vai nesse último jogo, viu, velho? Não vai, eu falei, a família não vai, não vai mais ninguém, ele não quer pegar os ingressos lá pra nós lá. Tadinho do Denis, velho. Opa, tá Carlão. Falou, tchau. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. É isso aí. Bom, deixa eu tirar essa trilha aqui, colocar uma outra aqui, porque eu vou falar agora pra vocês, meus amigos, de Wi-Fi legal. Esse recado que eu tenho pra você é, inclusive, dirigido pra empresários, pra profissionais autônomos. Presta atenção, hein? Você já ouviu falar do Wi-Fi legal? O Wi-Fi legal é a maneira mais prática que você tem pra oferecer internet móvel pro seu cliente. Por exemplo, se você é taxista, RG, sim, né? Sim. Você pode ter Wi-Fi legal no seu táxi. Sim. E aí você oferece internet pro seu passageiro. Sim. Oh. O cara vai ficar feliz e vai querer voltar sempre no seu táxi, cara. Sim. Você vai plugar o modem na entrada da USB do seu carro. Todo carro hoje tem USB, né? Sim, sim. Você vai fazer o seguinte, o cara vai entrar no teu carro e tal. Sim. Você fala assim, olha, você pode pegar inclusive minha internet aqui, viu? Sim. Passa a senha pro passageiro. Sim. E o cara vai navegar à vontade. Boa. Enquanto você vai fazendo lá, né, vai pegando os caminhos alternativos que você vai fazer para o seu passageiro, ele vai lá, fica lá curtindo a internet lá à vontade. Uma outra dica bacana, atenção empresário. Você tem empresa de transportes de passageiro, por exemplo, ônibus fretado, rodoviário, turístico, transporte municipal, olha só. O Wi-Fi legal, ele é perfeito para isso, hein? Ligue agora mesmo e contrate o seu Wi-Fi legal. O telefone é esse aqui, ó. 4003-3101. Fácil de decorar. 4003-3101. Wi-Fi legal, ele só tem vantagem, viu? Não tem, olha, por exemplo, você quer ver? Diga. Não tem contrato de fidelidade. Sim. Tem cobertura em todo o território nacional. Aí sim. Outra coisa bacana, o preço. O aí sim, o preço ele é menor que das operadoras tradicionais. Aí é muito mais que sim. Outra coisa bacana, é. Em caso de problema com o seu equipamento, se der qualquer tipo de problema, você troca ele imediatamente. Como assim, velho? É isso mesmo. Sim. E olha, e outra coisa, ainda tem aquele aplicativo que você baixa para você acompanhar o consumo de dados, ver quanto tá gastando. Louco. Você entendeu? Isso é importante. Então, olha, quem é esperto e quer prover internet móvel pro seu cliente, contrata o Wi-Fi legal. Olha, planos a partir de R$69,99, hein? Tá barato mesmo, liga agora mesmo. Peça o seu Wi-Fi legal, 4003-3101. 4003-3101. As atendentes do Wi-Fi legal estão lá nesse momento para atender você, ouvinte do Estádio 97. Ligue já! 4003-3101. 4003-3101. E você sabe o que está acontecendo aqui, né? Se você ligar aqui no estádio, dizendo assim, eu quero meu Wi-Fi legal, já concorre na sexta-feira, inclusive, no sorteio de um modelo 4 Plus com 5 GB de dados, incluindo uma ativação e mais 3 meses totalmente na faixa. Mas tem que ligar aqui no estádio dizendo eu quero meu Wi-Fi legal, tá bom? Boa. Wi-Fi legal, mas é legal pra caramba, cara. Você tá muito brincadeira. Legal, muito legal. Estádio 97 na Energia 97 e também vem em nome aqui, senhores, de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Show. Também em nome de clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. quarta-feira. Hoje, meus amigos, hoje é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, cheddar Mac Melt por apenas R$8. Aproveite, hein? Boa. Vamos lá, estádio 97 na Energia 97. Continue mandando, viu, o seu... Você que é o corneteiro de plantão aí, manda pra gente aí as suas cornetagens através do nosso 943530150. 943530150. Vou esperar chegar mais. Dá opinião até. Não, dá opinião pro Vieira aí. Opinião, passar o Grêmio ou o Lanús? É Grêmio. Opinião pro Vieira, mas porra, isso é de brincadeira. Sem sacanear. Ah, não, não. Você colocou o hino do Grêmio. É, o Domênico e o Mano estão do meu lado e o Marcão também. Puxou o Grêmio. O Mano tá do lado do Grêmio, mano? Mano tá sim. Não, não. Eu acho até que o Grêmio ganha hoje, o Motinha, nos pênaltis, cara, mas. Quer matar o Vieira? Pro Grêmio, não, irmão. Você acha que o Vieira vai aguentar? Inclusive, Vieira, tem prorrogação, né, cara? Libertadores nunca teve, agora esse... Tem prorrogação, mano. Tem prorrogação, mano. E se houver prorrogação, se houver prorrogação, a Conmebol autorizou mais uma substituição. Nossa, pode fazer as três e mais uma. É. A galera que ouve o Estádio 97 já sabe disso, mas é sempre bom relembrar também, pra quem não sabe... É, na final não é válido aquele negócio de gol fora. Não, não. É, isso, esse critério é utilizado só até a semifinal. Na final independe. Por exemplo, o Grêmio venceu o primeiro jogo por 1-0. Se o Lanús ganhar por 1-0, 2-1, 3-2, enfim, rapaz. O jogo irá para a prorrogação e posteriormente, se permanecer empatado, irá para os pênaltis. Então o Grêmio hoje tem só dois resultados ao seu favor. Sim. E o Lanús só tem um. Exatamente, o Lanús só tem um. Antigamente com o gol fora... O Grêmio poderia ter mais resultados a seu favor. Poderia perder por 2-1. Exatamente. Né? Poderia ter esse, mas não tem. Né? Não tem. Na verdade, vai pênalti, hein? Não, não vai, não. O Lanús hoje ele joga por um gol de diferença, por dois gols de diferença, três gols de diferença ou quatro gols de diferença, velho. Ah, eu duvido. Eu não sei, eu duvido que seja placar elástico, viu? Duvido. Mas os caras são embaçados, velho. Time argentino. Ah, mas... Time argentino é embaçado. Não vamos esquecer. Tô com fé. Ah, não vamos esquecer que esse time do Lanús... Só chegou onde tá, ele, porque teve lambança no jogo contra o River. Não só contra o River, contra o São Lourenço também. Teve lambança. E outra coisa também. Nós vamos lembrar que teve uma lambança desgraçada que aconteceu na primeira fase. Que a Chapecoense colocou um jogador lá irregular. Sim. E se não fosse aquele jogador... Ele seria um segundo da chave deles. Mudava tudo, né? Mudava tudo aí. Ou seja, o Grêmio já faria, não teria feito o jogo aqui. É porque eles teria feito lá primeiro e faria o jogo de volta aqui. Eles perderam aqui. Por 3-2. Isso é evidente se eles chegassem até essa fase. Sou... Os caras têm mérito resultados... até aqui. Claro que aí tem, mudaria toda a chave. Mas ela tem mérito ter chegado aqui. Mas eu sou pela preservação do bom humor do Estádio 97. E pra ter bom humor precisa acontecer o quê, Júlio? Lanús. Vai te catar! Aí amanhã a gente vai colocar o hino do Lanús, vai ter musiquinho, viu? Não vai não. Tá com o Lanús na mão, Vieira, já. É. Olha, tá feia a coisa, viu, Marcão? Tá branco, velho. Ô, RG. Diga. Enquanto estão chegando as cornetagens, deixa eu falar pra você. Diga, Dodô. Você sabia que os proprietários de veículos Ford têm os melhores preços de manutenção do mercado? Opa, Dodô, sabia sim. E ninguém pode perder as ofertas que os distribuidores Ford tem pra você, Dodô. É verdade, olha só essa aqui, RG. Olha que legal. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas R$177 ou em 3 parcelinhas de R$59. É isso mesmo, apenas 3 parcelas de R$59 nesse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível, RG. É, e mais, Dodô. Novembro é o mês da troca do amortecedor na Rede Ford. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocan a partir de 4 parcelitas de R$141, Dodô. É isso mesmo, 4 parcelas de R$141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, meu amigo Dodô. É, meu amigo, consulte mais informações em um distribuidor Ford. Participante, aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Estádio 97, em nome também de Extra. Vai ter futebol? Ah. Vai ter cerveja Mistel? Vai ter futebol? Vai ter Extra Gol? Vai que você pode, beba com moderação. Bom, chegou só mais uma aqui. E vou esperar chegar mais aqui, poder mandar uma leva aí. Sim, uma leva. Ah, uma leva de... Boa. Você não gosta do... Boa, boa. Vocês não gostam do... Ah, eu acho legal. Acho legal. Boa, corneteiro, é show de bola. Boa, RG. Corneteiro é tudo de bom. Fala, Fernando. RG, antes que me esqueça, eu amo ela pra minha esposa. Qual o nome dela? Vanessa. Vanessa. Por isso você tá cheio de Deus, né? Essa aqui tá aqui? Muito bonita essa mestiça aqui, muito bonita, viu? Oi, parece bonita, né? Como hoje você sabe que minha esposa é mestiça? Hoje é... Ah, o Babi falou. O Babi tem o Instagram dela. Hoje falando isso, qual é o Instagram dela? O Bá tá querendo saber aqui, ó. Hoje é dia da Vanessa, tanto faz na cama como na mesa. Bora, Vanessa! Mas aí salvou de novo a hora, hein? Minha Nossa Senhora, hein? É, o cartãozinho tá pra na camurça. Pô, ele faz o que ele quiser. Também, Você acha que só você? Lógico, pô, ele faz o que ele quiser. Tempo, cara. Olha só, enquanto estão chegando aqui os nossos conectores, vamos fazer o seguinte, vamos pra mais um ouvinte, vamos pro último ouvinte de hoje? Manda. 3284-7097, mais ouvinte chegando, vamos lá, Zdrubal tocou e tem mais ouvinte. Zdrubal! Mas isso já foi. Faz tempo, hein? Que música idiota. O que é, Bá? Pro ano que vem? Vale pro ano que vem? Vale. É, cuidado, que pode ser time daqui também. Vale pro ano que vem. Tem gente tendo tradição aí. Mas essa música foi feita pra esse ano. Então eu acho um absurdo vocês colocarem essa porra dessa música aí. Porque não vai valer pro ano que vem, porque o Paraná subiu, chupa, mano. Muda, vai. Também acho. Muda a música. Muda. Ô, Maes, põe outra música, vai. Mano, que é isso? Que é isso? Tá vendido, hein, porra? Ah, é o Vaco que falou aqui. Mano, isso não pode, viu? O Marcão é sabão. Ah, essa é boa! Essa é boa! Não, vai pro inferno, essa é boa! Essa é boa! Essa merece um Grammy. Peraí, o que o Marcão tem a ver com esse troço? Ah, não, essa merece. Para! Não vai colocar música nenhuma. Vai, pode trocar. Qual que é? Não tem outra aí? Tem outra aí, deixa eu ver. Liga o rádio e começa a escutar o Dodô, o Mano e o Benjamin. Não parando de falar todo dia. É assim, o Mota não fala nada. Mas quando abre a boca pra falar sua besteirada, será que o Motinha vai comer? Para! Que porra? Você não vai fazer. Pô, música nenhuma. Vocês estão de brincadeira. Alô? Eu sou um cara bacana com vocês, tá vendo? Alô. Não deixei zoar ninguém. Que você perguntou? Alô. Quem fala? O que você falou aí? É Alan Bezerra Júnior. Alan Bezerra Júnior. E quantos anos, Alan? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né, RG? Eu quero ir na torcida de estádio 97. Calma. Eu só disse que eu não vou falar que é a idade de Cristo. Calma. Nem eu que é a idade do médico, mas você tá confundindo todo mundo aqui, velho. Por quê, RG? Que porra é essa, velho? Por quê? O que foi, RG? Desde quando o Lan tá na Bezerra? Lan na ovelha, pô. Essa foi boa. Lan na ovelha não pode, é verdade. Sabe o que a RG fez agora, Domingos? Ele recebeu a bola na entrada da área, olhou com gol de placa. Olhou para um lado e bateu pro outro. É, ele fez meio como fazia. Como quem fazia isso muito era o grande Mário Sérgio fazia isso. Sócrates também. Ronaldinho Gaúcho, não é verdade? Bom, Mirandinha, fala, Domênico. Fala aí, mano. E hoje faz um ano, né, cara, que aconteceu lá aquele trágico acidente aí com o avião da Chapecoense, que matou tanta gente aí, infelizmente aí alguns amigos aí do Fox Sports também. É, e o Mário Sérgio, cara, que teve uma história muito bonita no Grêmio, cara. Sim. É, ele teoricamente, Vira, se tivesse vivo hoje, imagina a felicidade que ele não teria aí, ver o Grêmio, cara, talvez campeão da Libertadores pela terceira vez, cara. É, e no mínimo, né, mano, eu acredito que ele estaria lá comentando esse jogo. É verdade. Com certeza. É verdade. Eu não tenho quase a menor dúvida disso. Verdade. Cara. Não, e é engraçado. Saudoso, viu, Mário Sérgio. É engraçado. Um beijo pra ele onde ele estiver, cara. Claro, a gente sente todos, né? Mas é que o Grêmio fez uma homenagem até pelos jogadores que estavam lá. Uhum. O Matheus Biteco, por exemplo, o Denner, o Caio Júnior, o William Tiego, o Mário Sérgio e o filho do Paulo Paixão, o Anderson Paixão, todos gremistas, né, cara, que começaram a carreira no Grêmio, né? Sim. Mas não o Mário Sérgio, no caso, os outros jogadores. É, mas o Mário, o Mário gostava muito do Mano, cara. Sim. Gostava demais do Mano. O Mário era um paizão, cara. É. Bom, mas um beijo pra ele onde ele estiver aí. Pra toda a família também, a Mara, o Felipe, o Bruno, todo mundo. E aproveitando que caia logo a ficha dessa justiça pra poder resolver. Paga logo ao pessoal, né? Dos familiares, é o mínimo que pode ser feito nesse momento. Vamos, trágico. Passou essa matéria, né, RG? Pô, você viu quanta gente dependendo ainda. Cara. Vamos acelerar o processo aí, gente. É verdade, isso é verdade. Ô, Tricolor. Fala aí. E você vai torcer pra quem? Pro Grêmio ou pro Lanús? Com toda certeza pro Lanús. Aê! Vai te catar, vai! Boa! Tamo Chupa junto! Vieira, vai se catar! Não, mas eu entendo, cara. O carinho do torcedor do São Paulo tá querendo defender o Vieira de passar uma vergonha contra o Real Madrid. Ah, entendi. Entendeu? Não, senhor, amigão. Você está com medo de ter mais um tri. E amanhã não. A verdade é essa. Acho que amanhã vamos cantar. Não, até a peste. Nós iremos. Até o quê? Até o quê? Choraremos. Até a peste, choraremos. Que isso? Ô, Vieira. Fala aí, velho. Pra você é só se for trissexual, meu amigo. Eu sou trissexual. Olha. Eu sou trissexual. Olha. Eu vou a sua irmã e a sua Cartão. Aí, Vieira e o Nuco. Toma um cartão amarelo pra você aí. É isso aí. Eu nunca tá borrado, né, velho? Eu nunca borrado. E eu quero ir na torcida Estádio 95. Perdeu a última vaga, perdeu a última hoje. O Grêmio que não pode ser, né? Porque... Não, o Grêmio não, porque a gente não ia lotar um... Ô, Vieira, mas pra uma final de Libertadores tá muito quieto hoje, hein, garoto? Tá se borrando. A verdade é o seguinte... Tá com o tchoba na mão, se eu me mexer, eu me cago. Essa que é a verdade, entendeu? Por isso que eu tô quieto. Ajuda ele, Motinha. Nossa, ele tá ruim, velho. A verdade é essa, velho. Ajuda ele, Motinha. Dele aqui 3 vezes, velho. Fala. Fala aí. É, a respeito dessa reunião que teve hoje aí no CT, lá da diretoria com a torcida, cara. Até porque, Marcão? Até porque, cara, o diálogo é fundamental pra gente consertar os problemas do mundo. De novo! Não sei se eu já falei hoje, Domenico. Já, 10 vezes isso. Nossa. Com relação a isso, Alan, a torcida sugeriu que fosse tentada a contratação do Lucas ou do Pato pro ano que vem. Você concorda? Acho que eu não concordo, não, porque eu também não gosto muito do futebol do Luca aí, já não deu certo. Do Lucas. Lucas. É outro jogador. Jogou na final da Sul-Americana lá, pô. O Lucas Moura, né? Paris Saint-Germain. É o que tem. Foi o último Lucas título Moura, de São Paulo. Sim, cara. Se ele voltasse, aí eu acho que valeria a pena aí pra substituir, caso o Hernandes acaba saindo ou não. Mas se o Hernandes não sair e ele puder voltar, acredito que vai fazer um bom meio de campo ali. É uma função um pouco diferente, né? O Lucas, ele atua um pouco mais aberto do que o Hernandes. Ô, mano. Você fez aquela pergunta do Hernanes, eu tava pensando aqui, o Conca do Flamengo, velho, o que que acontece com ele? Esse seria um bom cara. Ah, Motinha, o Conca, ele se lesionou, cara, inclusive, mano. Hoje ele anda meio naquele jeito lá, deixa que eu chuto, sabe? Anda meio, assim, meio bete balança. Quantos jogos o Conca fez no ano, mano, você lembra? Pouquíssimos, cara, pouquíssimos. Mas o Conca, não teve uma briga? Não, Motinha, o problema do Conca foi lesão. O Conca, ele até reclamou aí do banco que ele tava sentando aí, falou, pô, eu não tenho chance de jogar e tudo mais, mas ele fisicamente falando, clinicamente, Motinha, ele tava muito abaixo, tanto que o Conca foi utilizado em apenas jogos que não valiam praticamente nada do Flamengo. E, sinceramente, até nisso ele não convenceu. 3 jogos, viu, mano? Então, ele fez pouquíssimos jogos, cara. Mas você acha que ele não volta mais a jogar em alto nível, mano? Ah, não volta não, Motinha. Ali é igual aquele carro lá que trincou o cabeçote, mano. Ah, não! O problema é que o Conca, pra jogar bola, ele é muito pequeno, né? É muito mirradinho pra jogar bola. Ah, mas ele jogava bem, né? Cara, ele jogou muito. Beleza, eu concordo com o Mano, depois de uma idade... Não é nem pela lesão, cara. Ele já tem 34, cara. Já era, né, mano? Acho que não volta mais, então. Vai aposentar alguma coisa? O cara que pode ser que volte, Motinha, é o Montilho, que tinha se aposentado, mas parece que ele voltou aí a treinar e tá agora fazendo um treinamento intensivo. Ele declarou, inclusive, que pro próximo ano pode ser que ele retorne. Eita. Inclusive, o Botafogo tá vendo de cima essa situação aí, porque o Montilho falou que caso ele volte, O primeiro clube que ele quer conversar é o Botafogo. Coitado. Eita, do Botafogo, né? Esse aí também é outro, hein? Voltar carro batido. Aqui, carro batido, RG. Já era. Já rodou, eita, já passou, já era. Você é tricolor, tem algum nome aí pro meio? Cara, eu não sei a questão do Arrascaeta do Cruzeiro, se ele tá fechado com o Cruzeiro ou não, mas acho que seria um bom nome ali pro meio de campo. Eu já falei então, isso aí, cara. Eu falei o Cruzeiro, outro dia pro Marcão, né, Marcão? Não, joga demais, mas esse cara, o São Paulo tinha que ir pra cima. Então, velho. Mas é que tá. O Cruzeiro rejeitou uma proposta, acho que de 35 milhões pelo Arrascaeta, cara. Não vai dar de graça pro São Paulo. Não, nem a pau. Aliás, o São Paulo e o Cruzeiro aí estão numa briga ainda pelo caso do Hudson. Não tem briga, ele. Negócio, o Hudson. Pagarem o valor. Não, então, a questão é como. O Cruzeiro vai pagar. À vista. Né? Não, à vista. Eles fizeram uma proposta pro São Paulo pagar em seis vezes. Não, à vista. À vista e chupa. Né? Ô, Alan, você quer mandar um abraço pra alguém aí, cara? Acabou. Nossa, queria mandar um abraço pro meu cunhado Guto, pra minha. Queria mandar um tapa na camurça pra minha esposa Catarina. Catarina, hoje, Catarina, você vai ser minha menina, Catarina. Olha aí, sensação. Salvou a hora. Sua, RG, tá falando hoje. Salvou a hora. Tá raspando a canela do ouvinte. Mais pra hoje, isso é o que ele tem que dizer pra ela. Exatamente, exatamente. É hoje. Ele está sendo porta-voz dele. É, ele pega o cartãozinho, tapa na camurça. É isso, chega no quarto e fala. Exatamente. Catarina, hoje você vai ser minha menina. Boa, você ouviu, né, ô morcego? Ouvi sim. Eu queria também mandar um beijo pro meu filho Logan. Como? Logan? Logan. Ah, Wolverine, cara. Wolverine. É isso aí, tá completando 3 meses. É Logan aí, velho. Boa. Ô, não seja Logan de não fazer a coisa acontecer hoje com a Catarina. Sensacional, hein? Salvou, hein? Deu salvada. Boa, Alan, até domingo aí, mano. Falou, meu velho, um abraço pra você. Pra ir na torcida. Rua Curumins, número 5, 2 da tarde, hein? Tem domingo, 2 horas, hein? Domingo, 2 da tarde, hein? Tá bom? Combinado. Braço. Puta, um abraço pra todos. Com esse jogo, tchau, tchau. Estádio 97 aqui. Pela Energia 97. Ah, mano, já que o assunto aqui é futebol, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver a bola na rede, né? Ah. Opa. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que vem logo na sua mente? Amendoim, né? Claro, mas não pode ser qualquer amendoim, não. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho e tem uma casquinha crocante e deliciosa. E não importa se você está curtindo aí o futebol sozinho, ou de repente com a galera, ou de repente também com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, mano. Boa, Domênico Gato, mandou bem demais. Então vocês já sabem, né, pessoal? São Paulino Roxo aí da Central Osasco. Valeu, Denis, tamo junto. Boa. É isso aí, deixa eu mandar um... Deixa eu agradecer aqui o Fernando Uehara, né, que participou aqui, ele foi o ganhador do segundo leilão e foi o estranho. Foi legal a participação, viu, Fernando? Obrigado por você ter vindo aí, obrigado pelas doações também, né? Obrigado, Fernando. Até mandar abraço. Mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Vila Carrão. Boa. A toda a família nipônica. Boa. Mandar um abraço também. Um abraço também pro pessoal da Nipo Center, da minha empresa. Boa. Quem quiser, se quiser comprar utilidade doméstica, brinquedo aí. Aonde que é a loja, Fernando? É lá no Pari. Boa. No Pari. Boa. Boa. Vou deixar, ó, só pra lojista, hein, CNPJ, mas pra amigo a gente... Pra gente. Pra amigo. Não, não vem com essa não, velho. Eu compro sempre lá, cara. Pra amigo a gente vende. Então tá bom. Vai fazer média. Show também. De bola, Fernandão. Eu que agradeço aí. Obrigado aí. Valeu, Fernando. Um grande abraço. Valeu. Salve para o Fernando aí, que fez uma doação espetacular, eu diria. Parabéns. Mano, um grande abraço pra você. Obrigado, viu? Falou, mano. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã. Valeu, Errara. Valeu, abraço. Todos Lanús. Valeu, gente. Obrigado, gente. RG, quem é que tem presente? Não, cadê os presentes? Amanhã tem presente? Então tá bom. Amanhã vamos dar presente pra todo mundo. Obrigado a todo mundo. Valeu a todo mundo. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui pela Energia 97. O Estádio 97 vem em nome de Clássico do Dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos. Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite. Também em nome de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E amendoim Santa Helena, nova linha aperitivo Santa Helena, o melhor do amendoim, hein? Experimente. Obrigadão, amanhã tem mais 5:30 da tarde, mais um Estádio 97. Na sequência, o Night Sessions vem aí depois do intervalo. Obrigado, tchau, valeu, tchau.

energia. Thank you.